no ar Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento de Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Tá no ar Estádio 97, boa tarde! Opa, salve! E aí? Fala da Nabapala, mano! Opa, gostei! Como é que começou? Fala da Nabapala, mano! Tá caindo, tá caindo. O mano não veio. Cadê aquele Pera frouxo? Aí, que vocês não vão pro inferno? Juiz. Tá aí, o frouxo tá aí. Ah, meu Deus do céu. Diferente de você, Vieira, que só vem na boa. Amigão, eu não, tô em todas aqui. Tô aqui diariamente. Ah. Aonde, filhão? Aonde? Tá aqui todo dia. Tô aqui todo covarde. Dia, trouxa. Tá nada, esse covarde só vem na boa. Ah. A maior prova de que eu tô aqui todo dia é que eu já quero apostar com você, seu trouxa. Nossa senhora! Você é macho, que apostou, deitou. Mas peraí, apostar o quê? Que vai cair pra 6 pontos, que eu vou ganhar deles lá dentro. É mesmo, vai ganhar. É, vou. E eu quero ver se ele pera vai aí, ser então, macho de apostar. Você quer dizer o quê? Você quer dizer que vai devolver a vergonha que você passou no primeiro turno? É verdade, perder pra vocês é vergonha mesmo. É vergonha perder pra vocês. Vacilão. Vi um monte de gauchinho chorando. Ai, ai, ai, ai, ai, perdemos do Corinthians. Que eu tô o Luan lá todo cagado quando foi bater o pênalti contra o Cássio. Aí, vou ganhar o Tri da Libertadores, frouxo. Ô. Programa calmo hoje, hein? Tri da Libertadores. O Luan tá irritado, vamos lá. Ah, calma. Meu Deus do céu. Eu não, pelo contrário, eu sou líder bacana. Não, velho. Barcelona vai dar Barcelona, velho. Vai campeão da Liberta. Muito que bem. Que vergonha, hein? O Barcelona vai fazer barba, cabelo e bigode no futebol brasileiro. Não vai. Que vergonha, hein? Mas quando volta a Libertadores? Já 25 é o jogo de ida. Ah, vai demorar um pouquinho. É igual é quando, quando que é Palmeiras e Grêmio lá? Semana que vem, então. Domingo, 16 horas. O Grêmio vai jogar com os reservas. Vai jogar com o time C. De novo? De novo. Eles não já vão no como, domingo. Cara. Ó, outro seu bem, eu tô jogando com os reservas toda hora e eu não saio do vice-líder, cara. Não conte mentira. Você não sai. Não fale mentira. Faz tempo que vocês não são vice. Que isso? Então, pra você ver, faz 15 rodadas que eu jogo com os reservas e ninguém passa o Grêmio. É impressionante. Como assim? Que deitada na minha. Você passou agora. Você é louco? Passou agora. A última rodada passou. Mas já passou. Ô, Sombra. Ô, louco. Ô, Sombra, sabe o que é o mais engraçado? Mas eu tô torcendo pro Santos aqui hoje. Os dois coitados estão discutindo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, porque... Pelo que me lembro, há quanto tempo o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro? Há quanto tempo? Mas cuidado, décima... Mas cuidado, hein? É, o Corinthians décima, é líder, o Corinthians rodada. É líder, mas eu vejo o discurso desesperador de quem que é. Precisa tomar cuidado, precisa jogar bola. É o seguinte, ó. Para. Eu quero dizer o seguinte para os senhores. Gente, nossa, que mano, tava falando, peraí, fala, mano. Pois é, tá difícil. O Corinthians sombrar, ó, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, ele tinha 12 pontos aí, tá certo? Ele tinha 13 pontos e o Grêmio tinha 12. Era um ponto a diferença. Na quinta rodada, o Corinthians era líder. Na sexta rodada ainda, da sexta até a nona rodada, a diferença aí entre Corinthians e Grêmio, o Curitiba entrou aí na sexta rodada ali, dividindo a vice-liderança com o Grêmio, mas a diferença entre Corinthians e Grêmio, desde a quinta até a nona, era de um ponto. Depois passou pra 4, depois passou pra 7 e dali em diante eu não vi mais o Grêmio. Passou pra 10, agora o Grêmio volta e começa a discutir com o Santos pra ver quem é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Não, ninguém tem vergonha de você, Vieira. Ninguém tá discutindo, ninguém tá discutindo nada. Eu tô comemorando a vice-liderança, velho. Você sabe que eu tô discutindo com a RG? Quem é que vai pegar você e vai passar de aonde, você, seu filho? Aonde, filhão? Olha, eu só quero te lembrar que o Santos na quinta rodada era 17º colocado. Eu só quero dizer que hoje é o quê? Tá brigando pelo rebaixamento. Tá bom. Só uma coisa importante salientar e lembrar: um time pode ficar 37 rodadas em primeiro lugar, mas se na 38ª não ficar, velho, de nada. Você tem que avisar ele bem também. Lembrado, que faz lembrado, isso é legal lembrar. Rodadas que o Grêmio tá jogando com o time reserva. Ei, Marcão. E continua lá com o Chico campeão. O Domênico falou agora num tom meio profeta. Não, hein, não é sei. Profeta, só tô lembrando. Eu senti. Porque o Mano falando assim, nós estamos quantas rodadas em primeiro? Não adianta, pode ficar 37. Mas se na última Domênico... não ficar, só tô avisando, só isso. Ô, Domênico, só dá uma licença, quem tá conversando aqui entre líderes. do campeonato. Ah, mas que só tô conversando com quem tá no pódio, velho. Como líder. Isso. Ué, foi maldoso. Ué, agora há pouco a conversinha do Mano era só o primeiro. Agora é entre líderes. Ele é meio, incoerente, né? Então vamos colocar todo mundo. E outra, não sei. O meu time ganhou esse final de semana. O seu ganhou, né? Ganhou. Ah, então tá. Então fala da naba aí, ô trouxa. Fala da naba aí, ô mané. Santos tem jogo hoje. Ah, o peixe. É o peixe, isso aí, RG. Daqui a pouquinho no Pacaembu, às 8 horas. Ganhar, cai pra 7 a diferença, hein? Ganhar ou ganhar? É, vamos lá, já tá escalado aqui o time do peixe. Eu sei que tem alguém que vai ficar lá. Tem alguém que vai torcer secando. O que vai ter de cara secando sombra hoje? Hã? Hoje é Santos. Santos sempre é Santos. Não, pera. Santos sempre Santos, mas tem alguém que vai secar. A torcida do Vitória hoje. Opa, a torcida do Vitória ganha um número considerável. A torcida do 30 Vitória milhões! Hoje, 30 é a segunda maior do Brasil hoje. Mas é a mulambada paulista, né? É lógico. A torcida do Vitória é a segunda maior do Brasil hoje. É verdade. Assim, peraí, quem vai. Quem vai estar torcendo pro Vitória hoje, bacana, não é a torcida do Corinthians, não. Ah, não. Não é a torcida do Corinthians, não. Ó, por exemplo. Exemplo, tá certo, que sou corintiano, Domênico. Se o Santos ganha hoje do Vitória, a diferença pro Corinthians cai para 7 pontos. Agora, por exemplo, se o Vitória ganha do Santos, vai ter nego aí que vai ter um infarto, aí vai ter uma parada cardíaca em casa. Vi de Mota, vi de meu irmão. Eu confio sombra, no meu time, meu velho. Não, mas confia cê, assim. Você tá invertendo as coisas. A gente tá falando que vai torcer pelo Santos. Aqui tá falando que você vai torcer pelo Vitória. Sim. É. Eu não vou torcer pra ninguém. Vai, eu torço pelo Corinthians. A torcida do Corinthians. Vamos lá, o Santos, quem está a caminho do Pacaembu é o Benedetti. Chefe Benedetti, a caminho do Pacaembu, mandou mensagem aqui. Vamos lá, Vanderlei! Cara é um pé frio, hein? Coitado do chefe. É, ele é meio pé gelado mesmo. Vanderlei. Aí vem Daniel Guedes, na lateral direita. Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca. Sim. Vem Alisson, Matheus Jesus. Tá jogando bem ali no meio, hein? Sim. E o Lucas Lima. O Lucas Lima já é cada vez mais verde, hein, RG? Mas que seja preto e branco enquanto estiver. Exato. Assim. E principalmente hoje, hein? Agora a preocupação é aqui, RG. De um lado, Jean Mota. Puta. De um outro, Copete. Meu Deus. E o Ricardo Oliveira no ataque. É isso aí. O time vai pra ganhar pro Vitória, dá. Não dá. RG, você pega a escalação do Vitória, então não dá nem pra ver. É, lembrando que tá Bruno Henrique fora. É. Renato fora, Vitor Ferraz fora, Gustavo Henrique fora, Matheus Ribeiro e o Vitor Bueno. Como assim, Ti? Como assim, mano? É, desculpa. Começou a desculpa aí, Domingo. Não, mano. Desculpa não. O Santos hoje, se botasse o time juvenil, pô, se quer alguma coisa no campeonato... Tem que ganhar, né? Tem que ganhar do Vitória, velho. Ué, não tem desculpa. É a única... Por quê? Eu tô cansado de dizer, vou repetir aqui. Disse sexta-feira. Eu acreditava que o Bahia tiraria os pontos do Corinthians. E tirou. Falou mesmo. Porque quem assistiu o jogo do Bahia contra o Palmeiras, independente de como o Palmeiras jogou, se não jogou, você tem que ver o jogo do adversário. E jogou certinho. E o Bahia, porra, jogou tudo que tinha que jogar contra o Palmeiras. Então, é lógico que a moral que o Cruzeiro foi, que o Bahia foi para cima do Corinthians, faria e daria toda a expectativa jogando em casa de que iria tirar pontos do Corinthians. Pela campanha que o Corinthians está fazendo. Ô, gente, quem tirou pontos do Corinthians foi o Fagner. O Corinthians está ganhando os últimos jogos e todo comentário no dia seguinte é de que o Corinthians jogou mal. Com a calcinha na mão. Porra, o Corinthians ganhou do Curitiba, gente, meteu 3. Pô, mas quem é que disse, nossa, foi um futebol? É. Não foi. Não, RG, você quer ver espetáculo? Não, você comprou o ingresso pro show do Paul McCartney. Que foi. Futebol foi resultado, irmão. Mas foi ontem. Mesmo que mas... falou que o Corinthians tinha que abrir o olho. Na sexta-feira, quando nós estávamos aqui fazendo o programa, foi sexta ou foi quinta que o Vanessão da Massa ligou? Quinta-feira. E ela e o Mano ficaram meia hora debatendo os problemas do Corinthians. Sim. Falando, sim, você tem toda a razão, a coisa vai complicar. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Então, que não, a coisa tá caindo. Então não venha me dizer que se o Santos hoje diminuir essa diferença e o Corinthians tem um Grêmio pela frente que tem vem Palmeiras completo. Ainda. E que ainda tem Palmeiras. Pô, Flamengo. É lógico, cara. Vai tremer, olha, sim. Vai olha. Tremer. Com esse futebol que tá jogando. Que tremer. Então tá bom. Corinthians, rapaz, tá bom. Gente, só vou dizer, é Santos. Sim, é, mas só exatamente. Pra cuidar dele. Os caras remetem toda hora pro Corinthians. Não, não, é como diria Galvão. Não, é o mano, não, é, diria, é você irmão. Também. É o comparativo. É como diria isso. Galvão Bueno, o motor tá fumando. É, o motor é parece que tá fumando. Olha, saiu uma fumacinha. É, motor bom é o seu. Cara aí, ô amigo, torce tá fumando, amigo. Acha, coração. Não é por nada não, mas RG, o mano já tá enchendo a fralda lá. Acho que entrou no box, hein, o carro. RG. Sim. Não, o problema é que eles estão sete voltas na frente, mas é. Sim. Mas tá tirando. Mas entrou no box. Mas é, ó, pode furar um pneu. Pode furar um pneu. O que tirou a Ferrari do campeonato, pra quem não sabe, foi uma pecinha que custa 5 euros. É mesmo, cara. Olha o que é isso na Fórmula 1. Ixi. Deram bobeira por causa de uma peça. Ah. Era uma vela, olha lá. Mas hoje a sua McLaren vai ganhar de quanto do Vitória? Eu acho que 2-0 é um placar bom. 2-0. Mas isso é o que você nem torce ou nisso. O que você acredita? Bom. Não, é o que eu torço. No quem futebol você tem que torcer, você não aí pode garantir nada. E né? O RG Racional? O RG Racional. Ah, é um jogo que tem que ganhar. Não, né? Não, a gente já sabe. Não importa. Olha, tanto o RG Racional quanto o RG Torcedor, hoje, pro Santos... Tinha o Tim Maia Racional, tem, o RG Racional. Tem que ganhar. Se quer alguma coisa no campeonato, tem que diminuir essa vitória, distância. Mas com esse ataque aí, Jean, Mota, Copete, Ricardo Oliveira, você acha que não é de mas tem o Ricardo Oliveira, você tem que confiar no cara, né? E ele é bom de classe. O Lucas Lima, que tem que fazer uma bela apresentação pro próximo time, entendeu? Se interessar por ele, é isso aí. Então, Ricardo Oliveira, RG, o Ricardo Oliveira desce fora do ponto, mano. Pode descer fora do ponto que não leva a multa. Não. Quem tá descendo fora do ponto é o Jô, velho. Não é o Ricardo Oliveira, não. Aonde? O Jô briga pela artilharia do campeonato. Já deu tchau. O Oliveira briga pelo quê? Tá perdendo pro ceifador, velho. Pô, o ceifador. Então, mas cadê o Ricardo Oliveira nessa lista? Não sei se você tem acompanhado, RG. O Jô, ele tem a diferença de um gol pro líder da artilharia do Campeonato Brasileiro. Não, mas você tá perguntando onde tá o Ricardo Oliveira? O Ricardo Oliveira tá num time que tá brigando pela vice-liderança ou, quem sabe, até pelo campeonato. Aí o Jô tá brigando por quê? O Jô já é líder. O time do ceifador tá brigando pelo quê? Mas você tá discutindo a artilharia do campeonato? Você não pode tirar o mérito do Henrique ceifador? Vocês já perderam, não são dois. Aí que você deveria valorizar ainda mais o Henrique, porque o Henrique ele tá brigando num time que teoricamente não tem a qualidade do Corinthians e não tem a qualidade do Santos. Não, mas não significa nada isso, mano. Vai levar o Fluminense aonde? A lugar algum, porra. Vocês já não tem. Olha, presta atenção. Nossa, pega uma bala. Vocês são líderes, já não tem mais o melhor ataque e já não tem mais a melhor defesa. Nossa, para! Tá diminuindo. Cada jogo tá diminuindo. Deitada não. Inclusive, RG. Não são números? Deixa eu te perguntar. Números, inclusive, quem é o líder do Campeonato Brasileiro? Que eu saiba. Esse líder a gente tá tirando a diferença. Não, não tá não. Porque o Corinthians aí, desde a 15ª rodada, ele tem uma vantagem mínima para o segundo colocado de 7 pontos. Tá então, bom. O senhor está falando uma inverdade. E que eu saiba, ninguém ganha título de melhor defesa. Ninguém ganha título de melhor ataque. Eu acho que o que vale o título, RG, a menos que tenha mudado a regra da CBF. É no final quem tem mais pontos. Não ganha, dependendo da conveniência. Sabe por quê? Porque quando interessa, fica no meio do campeonato. Vê aí quem tem a melhor defesa. Vê aí quem tem o melhor ataque. Vai te catar. Quando interessa, né? Pelo contrário, você tá se expondo, RG. Eu tô me expondo. Tentando te poupar. Vamos continuar. Eu sei. Vamos continuar com as manchetes. Tá chegando muleta aí pra você poder andar. Mais uma vez esse cretino do humano. Tumultuando as manchetes do Santos. Olá, vamos, parceiro. Ah, Verdão, fala de novo. Xiu Katsu. Xi, ganhamos. Banalizou esse Xi aqui. Esse Xi tá banalizado aí, ó. Xi pelo gol de pênalti do Walter, né, velho? Coitado do Price, mano. Foi mal. Mancada. E quanto foi o jogo? É mancada fazer isso aí com um senhor de idade como o Fernando Praz. E quanto foi? Fez a cavadinha? Cavadinha. Meu Deus. A cavadinha. Meu Deus do céu. Espera só um minuto. E com a cavadinha ganhar o jogo, então. Era uma goleada. Mas a falta do Dudu. Amigão, dane-se o Walter, que era aquele gordo se mate. Dane-se. Quero que se dane. Ele se lascou. E tá procurando o time. E vai ficar procurando com aquela gordura dele. Fala aí, ó. Você não queria ir no lugar do Borja? O quê? Puta cara grosso. Ó, Domérico. Que o Borja é meio vez lá, ontem, vai. Ontem mesmo não fazendo gol. Rei das assistências, onde foi o Kenny, inclusive tá falando nesse instante aí agora sim, na academia. Carabão. É, foi lá, aí resolveu sim. A parada. William, né, fez gol. Jogou Moisés fez gol, tá jogando bem, o Willian de centroavante, ele mandou bem ontem. E amanhã, Domé, tem um dia muito importante pro Parmeira, hein? Amanhã. Amanhã tem uma reunião do Mano Menezes com a diretoria do Grêmio, e amanhã vai decidir se ele continua do Cruzeiro, ver se ele continua no que vem lá. Olha, então é amanhã, quem sabe, amanhã tem uma definição. Se ele não continuar, chance é grande de vir do Parmeira. Mas... Não, o seu Bento, a informação que eu tenho é que o Mano já acertou até base salarial. É, então beleza. Então amanhã ele só vai comunicar. O mundo tá bancando que o Mano já acertou. Mas é que ele tem essa reunião lá porque a diretoria do Cruzeiro quer continuar com o jogador. Lembrando que o Tinga, né, tá vindo pro Parmeira, né, como gerente de futebol. O Tinga, que era do Cruzeiro. Ele teve uma reunião com o Gagliotti. Porque o Cícero tá indo pra seleção, que é o gerente de futebol do Parmeira, tá saindo fora. Tá indo pra seleção e o Tinga tá vindo pro Parmeira. A verdade é que... Pela informação que eu tenho, que o Mano Menezes vai ser o novo treinador do Palmeiras, né? É. E já acertou base salarial, tudo. E eu não sei. Na base se, de eu quanto, não sei se o Matos fica, hein? É, porque qual é a função do Tinga? Eu não sei se o Matos vai ficar. É a mesma do Matos, quase, né? Qual seria a função do Tinga? Não, o Matos, ele é diretor de futebol. É. O Tinga é aquele cara que faz a transição. Isso. Não, mas quem faz isso... Não, quem faz isso é o... Não, o Alexandre Matos, ele faz aquele esquema de contratação, de repente dar o feedback não, do mas jogador. Não, Marcão. Quando vai lá falar com o jogador. Quando vai lá falar com o jogador, é ele que faz a reunião lá no meio do campo. Não. É, a verdade aí, falando do jogo, né? O Palmeiras jogou muito contra o Lanterna, né? Uhum. Aí você vai falar assim, mas é o Lanterna, a gente. Fez obrigação. Foi lá e bateu. Tem que fazer. Tem que fazer o jogo, tem que ganhar do Lanterna. Quem vai fazer? Aqui ou lá, né? A verdade é que o Keno fez uma partidaço. Fez. O Keno deve... Acho que foi a melhor que a camisa do Parmeira. Ah, mas não tenha dúvida disso. Esse segundo gol que tá mostrando agora no nosso, na nossa live, pra quem tá no Facebook, né? É pra quem tá assistindo a gente pelo 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Isso é uma pintura de gol, né, do Keno. Ele colocou a bola no meio de dois caras ali e deixou o Moisés na cara do gol, né? Três um golaço. Bonito, né? Aquilo lá nem no videogame dá pra fazer. E foi uma bela partida de futebol. Agora, muita gente fala, né? Aí, tá vendo? O problema é que os jogadores estavam de saco cheio do Cuca. Calma. Saber. Então vamos ter calma, porque o Palmeiras é o primeiro jogo pós-Cuca, né? Então tem que esperar um pouco. É, aí pega o próximo. Colocado, Dodô. Pega o próximo, que é a Ponte Preta, e se de repente não vai bem, aí o nego já fala. Não vem com engracinha, não. E a Ponte Preta? Dodô, quem tem a Ponte Preta? Você achou? Não, Ponte Preta pros três, com exceção do Corinthians, é duro, hein? A Ponte Preta pro Corinthians parece que tem, sei lá, se mebra. Abre as pernas, né? E contra o Palmeiras e os outros aí, ele adora. 19 times do Campeonato Brasileiro. Vem o Corinthians e os caras peidam na farofa. Os caras é impressionante, mano. Impressionante. Os caras parece que. Nossa, contra a Ponte. Mas tem medo, né? Ô, Dodô, você não tava aqui? O que você achou da história do Cuca? Ou fez acordo? Porque ele foi embora, ele não tava aqui. Ele não comentou. O Cuca chegou num limite, né? No meu ponto de vista, o Cuca foi levando e parecia que ele também não queria mais ficar, né? Eu não sei nem se ele quis vir, viu? A verdade, olhando tudo e analisando chegou, tudo. Né? Pela apresentação dele. A gente tentou, né? O Cuca de 2016 era um. O Cuca de 2017 é outro. O Cuca de 2016 é nota 10. O Cuca de 2017 é nota 2. É isso. Como é que você vai... Não tem o que falar. O Gagliotti agora, disse o que eu o sei, Cuca quis ir embora. O que eu sei, Sombra, a verdade é essa, que eu não tive aqui pra poder falar pra vocês. Porque chegou a informação de que o Cuca, no dia do jogo contra o Bahia, ele ficou de saco cheio. Porque parte da torcida, a torcida organizada que vai... Ela grita o nome de todos os jogadores e do treinador. Quando chegou no nome do Cuca, a organizada gritou, mas a torcida inteira já não gritava mais. Isso é um ponto um. Não que isso seja o crucial. Sim. Ponto dois. Ele foi praticamente obrigado pela diretoria do Palmeiras, Marcelo Matos e todos, a deixar e reintegrar Felipe Melo. O que isso... eu acho um tremendo absurdo. É um tremendo absurdo. É você dar... A carta toda pro jogador e o treinador, que é o cara que tem que mandar e dar as cartas, fica sem... Ele não dá mais carta nenhuma. Você vai fazer o que eu mando aí, velho. E fica na sua. custou grana, eu tenho que pagar o salário dele, você vai escalar ele sim. Escalar ou tá ele... no elenco? Colocou no elenco. Ah, colocou não. No banco. Eu, porque, o, segundo a minha informação, o Cuca não queria nem no banco. Porque não queria nem no banco ele. Não queria ver ele integrado. Não queria nem integrado. Assim, ele fala, eles podem falar lá que ah, tá tudo bem, e o Cuca vem com aquele papinho. Não, é verdade. Nós não, ele não queria dizer aquilo que disse. Aí o outro vem e fala o contrário. Isso todo mundo tá na cara que não ficou bem. A coisa não tava boa, entendeu? Não tava boa. E o que eu sei é o seguinte, aí chegou um determinado momento do jogo, acho que o Palmeiras tava, acho que, ganhando 2-1, mas tava tomando um sufoco do Bahia já. Quando ele viu que a torcida começou a pedir Felipe Melo... A torcida pediu os dois, né? Melo e o Borja. E o Borja. Primeiro ele colocou o Borja. Sim. E eu achei, aí não é informação, é um achômetro. Se vocês querem mesmo o Borja, então eu vou pôr essa porra aí e vocês aguentam essa porcaria aí. Sabe assim? Eu tô falando que ele não tá jogando bem, não saco tá indo cheio. Bem no treinamento, e vocês querem. Então toma essa paraga aí. Eu já tô de saco cheio. Sabe assim quando o cara tá de saco cheio? Ah, é, então toma aí. Colocou. Aí pediram o Felipe Melo, fala, tá, quer também? Então põe essa porra aí. Aí o Palmeiras perdeu o jogo. Patou, né? É, foi um gosto de derrota, patou. Né? É. Ganhando 2-0. É 2-0. É gosto de derrota. Sim. É o gosto. Tem mais um tempinho, você tá vira. Só, você tá jogando fora de casa, tudo bem, mas se você tá jogando na sua casa, ganhando 2-0, porra, contra o Bahia, que tá lutando pra cair, e o Palmeiras lutando pra tentar chegar lá em cima, numa Libertadores ou algo mais, então assim... É claro que é um gosto de derrota. Você se sentiu como se tivesse perdido o jogo. E aquilo foi a gota d'água pra ele. Acabado o jogo, ele viu que a coisa tava meio degringolada, ele foi lá e pediu mesmo. Falou assim, ó, eu não quero mais ficar não, não tá legal pra mim, eu quero ir embora. Ele, não é que o Cuca caiu, porque eu tava indo fazer a minha festa lá, tava ouvindo um pedacinho do estádio no que eu tava vendo, e vi vocês falando lá que ele caiu de sexta-feira 13, né, que agora... Isso. É aquela coisa do... dele ser... como é que chama lá? Supersticioso. É, supersticioso. Uhum. E ele é muito supersticioso e agora caiu na sexta 13. Ele, na verdade, já tinha pedido na quinta noite, no dia 12. Provável. No dia 12 já sabia que ele não ia ficar. E no dia 13 que anunciaram. É. Ele fez a coletiva dele. Mas, enfim, é isso. Agora, ganhamos o jogo e vambora, né? Agora vamos ver o que vai acontecer, porque o campeonato tá estranho, né? Dodô, mas você acha quando que... todo mundo achava que o Corinthians poderia vencer o jogo... Quando todo mundo achava que o Corinthians chegava, ia pouco ponto na frente, ia ganhar do Bahia lá, ou ia ganhar do não sei quem, a coisa tá ficando estranha, né? A coisa tá pegando uma proporção que alguns times podem chegar no Corinthians. O Santos é um que tá chegando aí. Se ganhar hoje, fica 7, você sabe que o psicológico pode ir pro saco, já tá indo, né? Aonde? É. Tá, a verdade é uma só. Aonde? Oh, mano, é que você pode achar. Verdade, você pode achar. Mas o Colô, eu esperei até agora para que o Domênico pudesse se manifestar de algo que realmente vale a pena. Segue o jogo, sem falatório. Por exemplo, algo que vale a pena. Naquele episódio do Jô, quando ele fez já o gol sem querer com o braço, o Domênico foi lá e quase execrou o Jô. Ele colocou o Jô numa cruz e apedrejou. Agora o Dudu, que usou a má fé pra poder empurrar o jogador Atlético Goianiense e se valer de uma situação pra fazer o gol, o Domênico não falou nada. Me surpreende e me espanta. Vamos falar de um negócio mais legal do que falar de Dudu e Jô. Vamos falar agora de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver bola na rede. Vai. Quando você pensa no aperitivo pra acompanhar o seu jogo, o que que vem logo na mente, mano? Ah, meu amigo Sombra, tá na cara que é amendoim, é claro, né? Mas não é qualquer amendoim não, parceiro. Tem que ser o Mendorato, o seu parceiro de futebol. Mendorato, gente, é o amendoim da Santa Helena. A maior especialista em amendoim do Brasil. A Santa Helena, ela cuida do plantio, desde o plantio até o produto final. Mendorato, ele é douradinho, tem uma casquinha crocante, deliciosa. E não importa se você tá curtindo o futebol sozinho, com a galera ou com a família. Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera. Boa, Sombra, mandou bem. Então, galera, vocês já sabem, né? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. É isso aí. Agora, Narigudo, dá o toque da Nissan, Narigudo. Olha só, amigo, marca aí na sua agenda, hein? Nesse mês, você vai sair de Nissan Zero. O Nissan Days está de volta. E esse é o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente? Ter o melhor da tecnologia japonesa fabricada no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes. E tem o Tanquix, amigão, com condições especiais. E você acha que acabou? Não, tem mais! Promoção Outubro de Vantagens Nissan. Um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Então, olha, cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro, tá bom? É isso aí. Passe numa concessionária Nissan e faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. É isso aí, amigão. E olha, não esqueça, hein? Pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! E você também assiste o Estádio 97 através do youtube.com/radioenergia97 ou no facebook.com/energia97fm. Estádio 97, ao vivo, no oferecimento da ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Side Atlântica, do tamanho do seu sonho e do seu bolso. sideatlantica.com.br. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Continuando com as manchetes, seu bem. Ah, agora é o tricolor. Boa! Tricolor. E um minuto antes eu tinha falado, fazia tempo que no Prato não fazia gol. Na hora ele entrou, fez gol o Prato. Seu Bento perguntou pra mim quanto tempo faz? Eu falei, 11. Seu Bento maligno, ele disse assim: nossa, o Prato não faz gol há muito tempo, tá 1-0. Eu ia mandar Sobral, eu ia mandar essa no Twitter, cara. Na hora que eu ia enviar, ele fez o gol. Aí eu tenho, ainda bem que deu tempo refugou. De. Não, ainda bem que não deu tempo de completar. Na verdade, o seu Bento tava montando o placar já, viu, moço? E aí, pô, o Cueva, o Prato, até o Michael Suell. Entrou lá 2-1, bela virada, dá aquela acalmada. Nossa, show de bola. É, é isso aí. Ah, e agora o Fluminense, dominou, né? Quarta-feira, lá no Maraca, 21h45. Sim. Mas o São Paulo dominou o primeiro tempo inteiro, né? É, teve grande volume de jogo, né? Teve duas boas oportunidades no primeiro tempo que o Everton defendeu. Aí no segundo tempo, começo do segundo tempo, tomou um gol, né, cara? Sim. É... Quem não viu a viola em Carcos? É, mas na realidade, pra mim, ali foi uma falha do Sidão. Não sei se reconheceu. Ele pecou, se ele pecou um pouco pelo excesso de confiança, pelas últimas partidas. E ele foi na confiança. Ali o certo era ele tentar espalmar a bola pro lado ou pra escanteio. Ele encaixou, né? E soltou, né? Então, soltou no pé do cara do Atlético Paranaense. Mas o bom foi que o São Paulo não se abateu, né? Foi pra cima do Atlético Paranaense. Conseguiu virar o jogo, né? Primeiro com o Prato, depois com o Michael Suell. Parabéns pro Dorival, que acertou nas alterações do time nessa rodada, né? Eu acho que podia já no intervalo já ter tirado o Lucas Fernandes. Ah, o Lucas Fernandes tava morto, hein? Que o Lucas Fernandes, não é que ele tava morto, tá, o Lucas Fernandes. Olha, né? O Lucas Fernandes é um jogador que ele tem que ser preservado. Eu, se eu sou o Dorival, eu dou uma preservada nele. Porque senão daqui a pouco vão começar a falar que ele é ruim, etc. Vai e tal. Mal, porque o Lucas Fernandes nunca joga nada. Ele nunca joga nada. Quem conhece o futebol do menino diz que ele é muito talentoso e promissor. Então precisa ver se não é a hora de agora chegar e falar assim: olha, Lucas, vamos sentar no banquinho aqui, vamos trabalhar melhor aí. Mas o Michael Suell não tá 100% fisicamente ainda, né? Pra jogar 90 minutos. Porra, tá 10 meses lá. É, mas tá muito tempo parado, né? Tá sem ritmo de jogo ainda e tal. Mas o Michael Suell, quando ele entrou lá no final do jogo, lá contra o Galo. Embora o Galo tenha ficado todo retrancado, né, e facilita um pouco mais quando você, pelo menos, não ataca o oponente, o Michael Suell parece ter uma dinâmica um pouco diferente. Ah, sim. O Michael Suell, não estou falando que é um grande jogador, não é isso. Mas porque ele nunca se consolida em lugar nenhum, né? Uhum. Mas o Michael Suell, ele fez aquilo que o Lucas Fernandes não vem conseguindo fazer. Sei lá, me parece um pouco mais consolidado. Dentro de campo, me parece um jogador que um pouquinho a mais a oferecer hoje do que o Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes, ele tenta, ele, às vezes a única coisa que ele faz é corta pra dentro e chuta, mas não flui, o jogo não flui. Se movimenta muito. Não vem fluindo o Lucas Fernandes. Posso estar errado, você concorda ou não, Aline? Mesmo que você tivesse errado, eu concordava, né? Não, mas... Não, mas... Olá, eu sou Aline. Boa tarde, tudo bem, não? Tudo bem. Ah, o Michael Suell é um jogador pronto, o Lucas Fernandes é informação ainda, né? Exato. Sabe quem poderia contribuir se estivesse ainda entre nós? Agora que o São Paulo está organizado, que o torcedor e os jogadores sabem a escalação de core salteado, que você tem um time onde todo mundo sabe o que vai fazer dentro de campo, o Wellington nem. Se tivesse vivo e jogando o que ele jogou no Fluminense, esse cara seria o nome para ser titular do São Paulo. Mas na ausência dele... não veio, né? Não veio. Mas na ausência dele, eu acho que o Michael Suell está pedindo passagem e e até para, como você brilhantemente disse, Sombra, muito obrigado, viu? Preservar o Lucas Fernandes, que é sim bom jogador, viu? É muito bom jogador. É, então, mas eu acho que assim, ele tá, não sei se está sentindo o momento. Tá cagado, né? Que isso? Ah, é, não, a palavra! O jogo não tá fluindo. Tá. Não tá fluindo com o Lucas Fernandes. Entrou, ele na realidade, esse campeonato, acho que ele estreou contra o Grêmio naquele 1x1 aqui no Morumbi, não foi? Que ele entrou durante o jogo e empatou o jogo. Aquele momento lá era um momento muito mais complicado do que hoje. Hoje o São Paulo é um time mais consolidado, é um time mais estruturado, ele vamos dizer assim. Ele se sente inseguro ainda, eu acho. Às vezes, ele olha pro lado e fala... Desculpa, Marcão. Eu acho hoje mais pesado do que aquela época. Eu acho mais pesado. Mais cara, o Michael Suell aí, ô Motinha, é a situação, por exemplo, de um cara que acabou de sair do coma. Ele não pode sair da maca e correr 2 km. Você tem que ter um certo cuidado. Pro jogador que foi muito tempo parado, é a mesma situação. Você tem que ir aos poucos. Agora, uma coisa que foi Não dá pra entrar Não dá pra confiar, né? Uma coisa evidente. Ainda não é confiável. São Paulo tem uma Cueva dependência total. Ah, sim. Parabéns ao Cueva, 2 assistências. O Cueva foi o nome do jogo. Fala mal agora. Não, mas ele voltou, né, mano? O Cueva foi o nome do jogo mais uma vez. Quando joga bem tem que elogiar. É que nunca ninguém duvidou da condição técnica dele. Sim. Joga com o Miguel, né? Do comprometimento, da night, né? Do gelo vioral que ele gosta. Não, gosta muito. Mas do futebol dele ninguém duvidou, né? Quando ele exigiu lá titularidade... Né? Naquela situação teve isso aí, né? Com o Rogério Senna, que ele foi meio que no jogo ele não foi relacionado. Pintado, verdade. Mas agora o São Paulo tem o Fluminense. Olha a sequência do São Paulo, é brava. O São Paulo, tudo bem, ele subiu na tabela. Sim. Não se discute isso. O posicionamento na tabela do São Paulo hoje ela é um pouco mais tranquila. Mas veja bem, o São Paulo tem 34 pontos e está em 13º lugar. Sim. Empatar um ponto acima está o Fluminense. Só que igual está o Sport em 14º, Vitória com 32, Chapecoense com 32 e o primeiro da zona, a Ponte Preta com 32. 32, né? Eu acho, tudo, hein? Mas aí é achômetro, que mesmo que São Paulo perca do Fluminense, não volta para a zona de rebaixamento. Porque precisaria, no caso, a Ponte ganhar, a Chapecoense ganhar e o Vitória, que tem o Vitória hoje, né? E o Sport teria que, pelo menos, empatar para o São Paulo entrar na zona de rebaixamento. Eu acho que é muito resultado junto. Muita combinação de resultados. Né? Só que aí a sequência do São Paulo é Flamengo e Santos, hein? Mas os dois em casa, né? Sim, é em casa. Mas vem o Santos, que se ganha hoje, vem com moral. Sim. Vem com moral para querer crescer na tabela. E o Flamengo também, não quer ficar lá embaixo, porque o Flamengo hoje ele tá em 7º na pré-Libertadores, ele não tá na Libertadores. O Flamengo tá com a mesma pontuação do Botafogo e o Vasco tá chegando. Exatamente. Flamengo, vamos torcer pra gravar a lesão do Bruno Henrique, né? Que isso, louco! Vamos jogar contra nós. Na minha opinião, São Paulo tem que fazer em 3 jogos... Uns 5 pontos? 5 pontos. Aceitável, 5 pontos. Um empate lá fora. Se empata lá fora, ganha um e empata com o outro, eu acho que já tá legal. Tem que, no mínimo, empatar contra o Fluminense. No mínimo. Se perder do Fluminense, aí a coisa fica meio estranha. E todo mundo que tá disputando embaixo agora, nessa próxima rodada, vai disputar com o time de cima, então não vai ter confronto direto entre o que tá disputando. Próxima rodada aqui, ó. Chapecoense joga contra o Galo fora, fora. E a Ponte joga contra o Palmeiras fora. Então, fora. Jogo difícil pra ele. E não podemos descartar também Vitória recebendo o Clube Atlético Paranaense. Porque o Vitória, vamos supor que ele perde hoje. Vai dar desespero. Mas na próxima rodada ele recebe o Atlético Paranaense. E o Vitória é o pior mandante do Campeonato Brasileiro. E eu mesmo, cara. Tá entre os melhores visitantes. Tá como visitante também, né? Só o Corinthians tem mais vitórias do que ele, fora de casa. Eu tive a oportunidade de assistir o jogo do Fluminense contra o Avaí nesse final de semana. Nossa, São Paulo mas tá de castigo? São Paulo não perde, cara, do Fluminense. De quem? São Paulo não perde. Olha! Mas é jogo grande, ajudado, hein? Não perde. O Fluminense foi ajudado, não Fluminense. Foi, mano? Não. Foi nada. Imagina. O cara empurrou o goleiro do Fluminense. O árbitro ele acabou dando o gol do Avaí, mas depois ele voltou atrás voltou bem atrás. Foi correto. Você não fez a lição de casa, não arrumou. O atacante foi lá e empurrou o goleiro do Fluminense. O gol foi irregular. Foi irregular, sim. Entendi. O Fluminense tá nessa posição que é ruim, mas é um time rápido, viu, gente? Mas é um time rápido. E é clássico. Aquele Marco Júnior é rápido. É clássico, né, Sombra? É, é um clássico, pô. É jogo grande. É jogo grande. Dourado faz gol. Pequeno. Que nem o São Paulo tinha que fazer ponto contra o Atlético do Paraná, como nós falamos. Então, te falar, contra o Fluminense, pro São Paulo, vou dizer pra vocês, contra o Flu, um empate é bom. Sim, mas se jogar como jogou contra o Galo... Não, Sombra, tô dizendo assim, se empatar... Embora o Galo seja melhor que o Flu. Não importa como jogar, se empatar, tá empatou. Concordo, empatar é bom. Você entendeu como funciona? Porque depois quem joga com quem? Não, mas é o adversário menos difícil. Depois pega o Santos. São Paulo pega o Santos, aqui. É o menos difícil dos próximos três jogos. É o menos difícil dos próximos três. Depois é Santos e quem? Flamengo. Aqui também, aqui. Os dois aqui, Dodô. Os dois aqui. É o menos... Então, por isso que eu tô dizendo, 5 pontos não é ruim. Não é ruim. Em 3 jogos não é ruim. Empata Flu? Não, não sei. Empata e... Ou ganha do Flu, empata, empata? Empata, ganha, empata ou empata... Gente... Fazer ponto. Tem que fazer ponto. Porque o Maraca, o Maraca não vai estar lotado, né? O Maraca não vai, não pressiona ninguém, né? 15 mil, vai. E outra, Sombra, vocês não entendem que depois dos resultados que aconteceram, o Curitiba, junto com o Atlético do Goiás, já foram? Ou ainda não? Vocês acham que não? Pra mim foram. Foram, né? Curitiba, ficou difícil, né? Porque o Curitiba... Porque o Curitiba, mesmo ganhando, não acho que não sai, né? Se pensar na nota 45... São 17 pontos. Em 30? Precisa ganhar 5, empatar 2, só pode perder 3 o Curitiba. É difícil. Tá 9 em 10. Então, só pra você ter uma ideia, Sombra, ontem é difícil, o Grêmio jogou com o Curitiba. Eu acho que os dois já foram. Tem ontem duas vagas aí que estão... Eu também... Sombra, ontem o Grêmio jogou com o Curitiba e eles fizeram a campanha pra torcida. Mulher não pagava, criança não pagava, fizeram ingresso baixinho. Meu, não tinha nem 15 mil, cara. Mas o Curitiba, o Vieira... O time já largou. O Curitiba 10 mil, se a gente for analisar... A torcida já largou ali. A situação do Curitiba é quase, assim, é um pouquinho pior que a do São Paulo. Mas se você for analisar jogos... É bem pior. Bem pior. Não, tá com 28. Não, antes do jogo de ontem. Não, eu sei que é bem pior. Mas analisando que ele não... A matemática, Sombra. Ah, ele não pode pensar em fazer... Ganhar do Grêmio mesmo em casa. Porque é um time muito melhor. Ele teria que empatar, no mínimo empatar. Estava fazendo isso, até os 46 do segundo tempo. Deu no finalzinho. Tomou um gol. E olha, e não tá muito legal pra Ponte e pra Chapecoense. Então, né? Ponte e Chape tá... Ponte e Chapecoense também a coisa não tá... Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, eles chegaram no McDonald's, Grand Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Placar do Estádio 97 informa! Bora, Bahia! Lá na Fonte Nova! Bahia 1-2, Corinthians 0. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Na Copa, além de torcer pro Neymar fazer gol, tem que torcer pro Cássio e o Fagner também não entrar. Pô, o Cássio, quando eu escanteio na área dele, ele já não vai bem. Imagina na outra área, então. Ele ia fazer o quê lá? Esbarrar no prato? Foi bom demais esse placar. Foi bom, hein? Deu moral pra vocês, hein? Vai uma carajé aí, mano. Fala da Naba, fala aí, mano. Fala da Naba, fala aí, mano. Fala da Naba, fala aí, mano. Fala da Naba, fala aí, mano. Sensacional. Toma aí, galera. Galera, eu tô ouvindo o pessoal falar aí do Cássio. Ah, mas o Cássio, ele foi pra área, etc e tal. O Cássio ali, cara, primeiro, era o último lance da partida. Aí, porque o pessoal reclamou que na hora que o Corinthians, ele teve cortado o primeiro cruzamento, que o Cássio deveria ter voltado correndo pro gol. Pelo contrário, o jogo ia acabar. Claro, verdade. O Marquinhos Gabriel, tá certo, na hora que ele erra o passe, o árbitro já tá esperando para levantar os braços, é porque aí deu o contra-ataque pro Bahia, o cara esperou o desfecho do lance que culminou com o segundo gol do Bahia. Mas o Cássio não teria por que voltar pro gol, porque ali era o último lance da partida. O pessoal que tá criticando, ah, o Cássio não deveria ter ido. Por que não deveria? É um homem a mais para tentar alguma coisa dentro da área. É, se os 10 de linha não foram suficientes ali para tentar fazer um gol no Bahia, eu acho que o Cássio ali, talvez ali no momento, não vou dizer de desespero, mas para tentar ajudar no último lance... Eu não vi com maus olhos ainda do Cássio pra dentro da área do Bahia, não. Mas você não acha, mano, que, por exemplo, na hora que perdeu-se, né, o escanteio, sobrou pro último homem do Corinthians? Foi o Marquinhos Gabriel, né? É, não vou lembrar. Não, foi o Camacho. Então, o Camacho toca pro Marquinhos Gabriel. Então, Marquinhos não, Gabriel não, não. Não, lateral, antes, é. Não, antes, é. Antes. Quando sobrou pro Camacho, tá? É. O Cássio já não tem que voltar? Fica perdeu não, o lance. Não, tem, Domênico. Por que não, não, mas não tem. Eu volto a falar, foi o que eu acabei de dizer. O Cássio não teria por que voltar naquele exato momento, porque era o último lance da partida, Domênico. Você acha aquele que tinha lance, que ficar depois, mesmo, então? Deveria. Por que, que ele vai voltar? Tanto faz o mano, porque o jogo já tava perdido. Perdeu, Domênico, a bola, volta. Não, mas porque... ô Domênico, você não tá entendendo. Domênico, aquele lance ali, na hora que o Camacho domina a bola, ele toca pro Marquinhos Gabriel. Ah. O árbitro, ele já ia encerrar o lance. Tanto é que naquele lance lá, se o Corinthians toca pro lateral, o cara ia dar continuidade porque a bola já tava no ataque do Corinthians e teria mais um lance. Como o Marquinhos Gabriel, ele toca a bola errado, o árbitro, pra não acabar o jogo ali com o jogador do Bahia na cara do gol do Corinthians, sim, ele deu continuidade porque era o último lance da partida. Mas acabado-se esse lance... É, não ia ter mais jogo. O Cássio, ele tava ali na área esperando talvez ali um passe correto do Marquinhos Gabriel pro lateral direito ali pro Fagner, para que ele alçasse uma bola na área e aí, seja o que Deus quiser, numa dessa bola bate em alguém do Corinthians e entra, pode ser no Cássio, pode ser em qualquer outro jogador, mas não é que faltava, sei lá, mais 4 minutos de jogo, não, ali era o último lance, então é por isso que eu não critico a postura do Cássio em ter ido pra área. É, eu critico a postura do Corinthians em si. O time do Corinthians, Domênico, ele tá brincando com fogo. O time do Corinthians, ele tem aí uma vantagem considerável aí de 9 pontos para o segundo colocado, e essa vantagem pode cair para 7 hoje se o Santos vencer o Vitória. Mas o time do Corinthians, ele precisa se conscientizar que só depende dele para que ele possa ser campeão brasileiro. O Corinthians ainda tem mais 10 jogos do campeonato. Se ele vencer 5, matematicamente ele consegue o título. Mas para vencer esses 5, ele precisa ter um pouco mais de disposição dentro de campo do que ele vem tendo nos últimos jogos. É, ontem, se a gente parar para analisar, o Bahia, ele dominou o primeiro tempo, mesmo o Corinthians tendo a principal chance de gol, que foi uma cabeçada do jogo, o goleiro do Bahia fez uma grande defesa, mas a maior parte do jogo, quem dominou a bola e quem realmente aí expôs o que queria na partida foi o Bahia. O Corinthians no segundo tempo, por mais que ele tenha tido também mais um outro bom lance, e até aquele momento ali, o Corinthians, ele tinha tido as duas melhores chances de gol da partida, tanto no primeiro tempo uma cabeçada do Jô, quanto no segundo tempo um chute ali da marca do pênalti do Maicon, o volante. O Corinthians, ele tinha tido as duas melhores chances do jogo, só que é muito pouco, perto do que o Corinthians pode criar. Um time que quer ser campeão, ó, esse lance aí que eu tô falando, foi um lance aí que o Maicon chutou, o goleiro fez uma outra bela defesa. Foram as duas principais chances de gol da partida, com exceção aos gols que o Bahia fez. Então, querendo ou não, tudo bem, mas tá jogando fora de casa, era o Bahia, o estádio tava cheio e etc e tal, cheio também naquelas, né, 25 mil pessoas. Mas tinha uma pressão muito grande por parte da torcida do Bahia no primeiro tempo, e o Corinthians, ele conseguiu controlar o jogo. Era um jogo que tava administravelmente fácil pro Corinthians, principalmente no segundo tempo, porque o Corinthians, ele conseguiu suportar bem a pressão do Bahia no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians também soube lidar com a pressão que o Bahia manifestou ali no começo do segundo tempo. Só que aí, Domênico Gato, um lance de extrema displicência do seu Fagner comprometeu a vitória do Corinthians. Um jogador experiente como é o Fagner, como diria lá aquele velho chavão, né? E ele mesmo falou, mato, né, mano? Né? Ele mesmo no final do jogo, depois, ele assumiu. Mas assumia muito pouco. Assumia muito pouco. Mano? Ele não deveria ter feito, Domênico. Ele não deveria ter feito. Ah, mas acontece, né, mano? Errar faz parte. Domênico, não, né, pode acontecer. Não pode acontecer. Uma coisa, por exemplo, é o Maicon fazer isso. O Maicon, que é o jogador que tá subindo agora. Uma coisa é o Pedro Henrique tentar fazer isso. O Fagner, cara, jogador é de seleção brasileira. Um jogador que não tem crédito, pode ir pra Copa, mano, do Mundo. Domênico, com a torcida, ele vai. Então, ele até tem, porque ele é um bom jogador, assim como o Rodriguinho, como o Jadson e como o Arana. Mas o time do Corinthians caiu como um todo. E não dá, Domênico, para admitir uma situação como essa, vindo de um jogador experiente como é o caso do Fagner. O Fagner, ele precisa ter um pouco mais de seriedade em determinados lances ali, para ele não comprometer o time como ele comprometeu ontem. Porque ontem a derrota do Corinthians tem nome, e chama-se Fagner. Da mesma forma que ele já foi herói em algumas vitórias, ontem ele foi vilão. Porque um jogo que estava teoricamente administrável, o Corinthians, ele tava com o resultado praticamente na mão, o empate pro Corinthians não seria mau negócio. Lógico que não. Não seria mau negócio. Fora de casa, o Bahia tava desesperado. O Bahia tava tentando vir pra cima do Corinthians aí, porque ele sabia que ele tava beirando a zona de rebaixamento. O Fagner vai fazer uma presepada daquela? Não dá, né, mano? Muito bem. Tá aí. Não é chororô? Vai ficar só por isso mesmo? Não é chororô, não. O time do Corinthians aí é um time que tem uma larga vantagem ainda pro segundo colocado. Sei. E querendo ou não, se o Santos vencer hoje, a vantagem cair para 7 pontos, é uma vantagem que o Corinthians dominou a maior parte do Campeonato Brasileiro. Uma vantagem de 7 pontos pro segundo colocado. Mas, mano, você não acha que a campanha do Corinthians é a mesma campanha do Palmeiras ano passado, viu? Apesar do primeiro turno excepcional que o Corinthians fez, já é a mesma campanha que o Palmeiras fez ano passado. Então já perdeu a graça, já. Mas, ô Motinha, matematicamente falando, volto a falar aqui. Dos 10 próximos jogos do Corinthians, se o Corinthians tiver um aproveitamento de 50%, ou seja, o que não é tão distante do aproveitamento que o Corinthians tem hoje, que é de 40%, 40 ponto alguma coisa, o que é uma campanha ruim do Corinthians, o Corinthians já é o campeão. Se o Corinthians aproveitar aí 50% dos pontos restantes. São 5 vitórias, né, em 10 jogos. Pois é. Então, Domenico, o Corinthians ele não precisa de muito. Eu sei, mano, mas... Analisando a trajetória do Corinthians... E qual é o aproveitamento do segundo turno? É o que eu tô falando, 40 e poucos por cento, 40 ponto alguma coisa. Não, chega a 50. O Corinthians precisa melhorar um pouquinho uma campanha que é ruim. Sabe qual mas é o problema, só falando mano? Aí, só pra terminar, Dudu, os próximos jogos do Corinthians aí, o Corinthians não terá tarefa fácil, não. O Corinthians pega o Grêmio agora na Arena, por mais que o Grêmio esteja focado na Libertadores, o Renato Gaúcho tá... Fogo, né? Tá mordido, também. Né, mano? O Renato Gaúcho, ele tá meio mordido com o Corinthians. Ele tá se fingindo de morto pra comer o coveiro. Então não dá pra dormir no barulho do Grêmio, não. O Grêmio aí, ele vem pra tentar atrasar o lado do Corinthians. Depois o Corinthians ele tem um adversário aí, teoricamente, enjoado no Rio de Janeiro, que é o Botafogo. Depois ele pega a Ponte também fora de casa. E depois ele volta pra Arena. É o quintal de então, vocês, velho. Mas querendo ou não, cara, é uma situação que pode dificultar pro Corinthians, sim. Ainda mais. Depois desse jogo contra a Ponte Preta, o Corinthians pode pegar o Palmeiras em casa. Ô, menino, você falou, é 40 e pouco? Não, é 40,7. É 40 e pouco. Eu falei 40 ponto alguma coisa. São 11 pontos e 9 jogos. Não, você não entendeu, Sombra. Eu falei, o Corinthians tem um aproveitamento de 40 pouco, ponto hein? Alguma coisa. 11 e 9 é pouco. 11 e 9. Se ele somar mais 11, ele vai pra? 11 e 9. É, faltam 10, né? Sombra, ainda restam 69, Sombra. Se o Corinthians ganhar 15, é campeão. O Carilli quer 70... 69 não dá, tio. O Carilli... 69 não dá, mas é um bom começo. O Carilli... Espetacular, eu diria, Ale. O Carilli quer 73 pontos, gente. E olha, então, 73... Mas 15, e 73 também não garante, não, hein? Porque os especialistas dizem 76. Mas é o que ele quer. Só que o Grêmio tem 49. 73 já era. É, o problema é que o SUS... Pra chegar em 70, por exemplo, o Grêmio precisa fazer 21. Precisa ganhar 7 jogos em 10. E é difícil. Não ganha. Matematicamente falando, não ganha. Não ganha. É difícil. Mas pode não ganhar ou não? Eu acho difícil porque no final de novembro... Ih, já tremeu os caras. Ué, cadê aquele que tava abrindo as pernas? Eu acho difícil. Não, é que é o seguinte. No final aí, do Vieira ano, eu tô cagão. No Real Madrid, amigão. Aí chega aqui que é apostado, eu acho difícil. Tá vendo como você é um bunda mole? Ué, mas você quer apostar agora ramelou, hein? Seu filho. Você quer apostar ou não quer? Você não aposto que isso dá zica, mas você sabe, nem você confia no seu time, seu filho. Eu não confia mesmo. Eu tenho objetivos maiores aqui nesse momento. Fala, Ale. Tô organizando aí uma festividade, ok? Não tô falando do meu casamento, que vocês já estão convidados. Opa, para... Opa, obrigado, Ale. De nada. Alexandre Oliveira, o Cebolinha, tem 5 fios de cabelo aí. Não. Caramba, Ale. Bom, eu não posso falar, olha aqui, eu tô nessa faixa. Só deixa eu completar, por favor. Diga. Eu não sou aquela Alicinha Cavalcante, mas estou organizando um festejo. Certo. Com a boca livre, pro open bar para open todo bar. Mundo. 800 dias que o Romero não faz um gol pelo Corinthians. 800? Vai ser uma festa bem legal, todos convidados. Ué, que você perdeu a piadinha que o ouvinte mandou pra gente no feriado, aquele cena tava aqui. Sabe por que o Mano foi lá pra Aparecida, lá no começo da semana? Não. Porque tem um monte de Romero. O seu Alexandre Oliveira, tá mostrando a Thaís. A Thaizinha. Parece aquela faixa ginástica com Jenny Fonda, olha lá. Jenny Fonda. A Thaís tá passando o rodo lá. Fez faxina hoje aqui. Mas o seu Alexandre Oliveira... Ó, o seu Alexandre Oliveira, o Fred ficou muito tempo sem fazer gol, ele não falou nada. O Borja tá muito tempo sem fazer gol, ele não falou nada. O Prato tava muito tempo sem fazer gol, ele não falou nada. O Ricardo Oliveira também ficou um bom tempo sem fazer gol, não falou nada. Agora com o Romero, que é o coitadinho, ele vai lá e mete o pau. Que bonito. Não cabe nessa frase, hein, Ale? Agora, mano, essa moça que trabalha aí, que a gente tá vendo aí nos vídeos, você deixa ela sair daí ou ela fica acorrentada? Não, ela sai até o hall aqui. Não ela deixa sair na rua, hall. Não, hein? Parece que ela sempre dá um jeitinho de pedir socorro, né? Ela vai lá e... subir uma placa, socorro! Tadinha, mas ela pode sair até a portaria do prédio. Mande a sua mensagem Mande a sua mensagem, a sua zoeira, o seu protesto, a sua musiquinha, a sua frase, o seu pensamento, não importa o formato. Manda aí. 943-530-150. Repita. 943-530-150. Quer de novo? 943-530-150. São as cornetadas do Estádio 97. Pode ser musiquinha, pode ser o seu protesto, sua opinião. Pode falar sério também, é claro. Ah, nem tudo aqui é zoeira, não é mesmo? Então, manda aí, porque agora o Dodô, ele vai falar do Extra, Domenico. Ah, Extra, meus amigos, começou o festival. Alê, presta atenção, RG. Opa, diga. Começou o festival da cerveja no Cê Extra. É louco, fala aí. É, meu amigo, pra você, RG, pra você, Alê, pra você, meu amigo apreciador de cerveja, vai adorar a variedade que o Extra tem pra oferecer pra você. Olha, tem todos os tipos de cerveja. As Pilsens, gostou das Pilsens? Pilsens, as Premiums e também as especiais, é só escolher a sua, viu? Skol 269ml de R$2,59 por apenas R$1,99, cara. Cerveja Brahma Chopp 473ml por apenas R$2,67 cada. Como assim, velho? É, Itaipava 350ml por apenas R$2,23 cada. Vixe. Cerveja Imperium Premium 600ml, leve 3, hein? Por apenas R$4,35 cada. Cerveja Proibida Puro Malte, 600ml por R$5,84 cada. Cervejas pra você, meu amigo, escolher, pra você aproveitar, viu? Vai economizar, vai no Extra, meu amigo, não perde tempo não. Mas beba com moderação, então corre lá pro Extra. É isso aí, olha, o Santos vai jogar e o Estádio 97 tá na boca do estádio. Atenção, Bernardo Veloso, vulgo Tetinha, esperando você, torcedor do Santos. Rumo ao Pacaembu, ou você torcedor de futebol que quer entrar ao vivo com a gente aqui, falar com a gente, os 10 primeiros que chegarem ali na banca, não sabe a Praça Charles Miller, onde a banca de jornal? Sim. O Tetinha tá ali, hein? A banca é famosa, hein? O Tetinha tá lá, aguardando sua participação ao vivo aqui no Estádio 97. Atenção, povo santista, massa alvinegra praiana, vão todos lá pra frente da banca da Pacaembu. Tá bom? Na Praça Charles Miller, vamos entrar no ar aqui ao vivo, bater um papo aqui com o RG número 2. Mas o enfermeiro não fica até às 6, Sombra, com os caras? Ah, mas hoje não, porque ele tá cuidando extra dos cadeieiros que perderam um. Tem nada agora do mano. Todo mano. Ô, mano, você tá tomando tanta deitada hoje que, pô, precisa de um rodo. É, por isso que a Thaís tá de faxineira, pra juntar o mano hoje, hein? Faz o programa da cama, mano, hoje você tá sendo deitado. Tá apanhando mais que aquela mulher dos 50 tons de cinza, mano. Ainda bem que ela tá instalada. Ah, né? É. Então vai lá, Santista. Daqui a pouco, na boca do estádio, ao vivo com o repórter Tetinha. E ele vai dar até ingresso pro show de stand-up com o próprio Bernardo, tá bom? Que vai acontecer. Show de bola. Que vai, olha, vai acontecer amanhã no bar ao vivo lá em Moema, tá bom? Parabéns. É isso aí. Chique, hein? Ainda ganha parte de ingressos pra dar risadas Little amanhã. Breast. Tetinha, o repórter que não deixa cair o sutiã. O maior país do mundo receberá a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. São várias opções de roteiros já separados por fases. Você quer ir e assistir só a primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Você quer assistir as quartas de final, semifinal e final? A Estela também tem essa opção. E ó, todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. A Estela Barros tem avião fretado. Caramba. Fretado. Nossa. Então você vai estar em Moscou, vamos supor que o jogo é em outra sede, o avião leva, a Estela Barros põe você dentro do estádio, te dá toda a assessoria, te traz de volta no mesmo dia. Isso é fantástico. Ligue na Estela Barros, acesse o site, você vai conhecer tudo sobre as opções de roteiros. estelabarros.com.br. Estela com S mudo e dois L's. Você quer ligar, né? Ah, eu gosto do contato humano, então tá bom. Vamos lá, liga. 2, 1. Mas é, isso é verdade. É. Isso é verdade. É. Às vezes eu não me dou. Às vezes tem coisa que você fala, não, preciso conversar com a pessoa. Não quero falar com a marca. Não quero falar com a marca. Geralmente, pra fazer filho, funciona assim, né? Olha, mano. Olha, hoje em dia, mano. Há controvérsia. Os japoneses não já não tá assim, não, hein, mano. O Ivan, a Ivana na novela, por exemplo, ela não fez, chegou a fazer amor com o rapaz. Fez. Mas dois meses antes. Dois meses antes. Dois meses depois. Depois. Quer dizer, então tem essas também. E já perdeu o bebê. E já perdeu. Ah, é, mas não achou ainda? Não. Apanhou. Perdeu, apanhou. Tomou umas bicas. Tomou uma surra. Tomou umas bicas na barriga. Tá aí, coitado. É absurdo. Perdeu. Ó, liga lá. 2166. Pode ligar agora. 2166-2250. Uma pessoa simpática. Não é que nem o Cláudio Mota que fala, que você quer? Liga lá. Né? Eu? Aquela pessoa que parece que tá fazendo um favor. Não, gente, uma pessoa simpática. Pessoa mais amorosa do... 2250. Uma pessoa simpática. Não é que nem o Cláudio Mota que fala, que você quer? Liga lá. Né? Eu? Aquela pessoa que parece que tá fazendo um favor. Não, gente, uma pessoa simpática. Pessoa mais amorosa do mundo. 2166-2250. Você pode ligar agora. E, ó, você pode parcelar o seu roteiro, o seu pacote pra Rússia em até 8 vezes no boleto, tá bom? O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Então vamos aos primeiros ouvintes, que tem prêmio também. Quem ligar, entrar no ar falando assim, ó. Eu não. Todo dia de clássico do McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Boa. E quem disser, eu quero ir na torcida Estádio 97, vai ganhar o direito, corintiano, vai ganhar o direito de assistir Corinthians e Grêmio, boa, possível vitória gremista, direto possível. Do camarote único. Possível. Mas você vai, tudo possível. Bem que o Corinthians deve até perder esse jogo, mas você vai ver com conforto. É, a não comida vai perder é boa, nada, eu prego. O traslado é bacana, vai. É o jogo da redenção. É um legal, mano. É um bom programa. Mas pera só um minuto, é o jogo da redenção, não era o jogo do título? É, também. Tá mudando, hein, mano? Mudou, hein? Ué, tá mas mudando, é, hein? Inclusive a CBF vai mandar a taça pra esse jogo. Pra quê? Se o Corinthians vencer, já vai ter a volta olímpica na arena. Ah, já? Que taça. No máximo eu vou mandar um copinho de Danone lá pra vocês. Que brincadeira. Taça, caramba, vai. Acabou de falar que é jogo da redenção. Campeão, filhão. Da taça. Porra, calma lá, você. Com 61 você pontos decide, já mano, receber a taça. E, ó, falando. 61 aonde, RG? Se ganhar, ué. Falando em CBF. Falando em CBF, ontem o juizão deve ter se coçado pra não dar aquela falta em cima do Fagner, né? É verdade. Aquela falta, entre aspas, né? É verdade. O juizão deve ter metido o apito na boca e falou, puta, apito não apito, apito não apito. Os caras vão me matar, né? Fala que você vai pôr na boca daquela pessoa. Ah, juiz! Juiz! Maurício! Maurício Borges! Sem mau criamento! Vulga, agora lançando grife, MB10, tá? Ah, é? Tá sim, é? O Maurício Borges... O que você tá fazendo com esse ventilador ali atrás de você, velho? Ah, fazer o quê? É, o ar que pifou e ficou o ventilador. Agora, não é que pifou, é que ela tá entrando em reforma, né, Sombra? O estúdio está em reforma. Então, o sistema de ar-condicionado está sendo trocado. É, a gente fica às vezes... Só que às vezes. A tubulação já tá funcionando? Não, aqui, não, ali, não, tem um galão ali. Ah, então dá, já dá pra funcionar. Não, dá pra funcionar. Não, não, mas tá ligado. Vaza água, não vaza água. Então é que no fim de semana. É o galão da massa aqui. E a gente teve que. Porque tá tudo em reforma, mano. Isso aqui é uma rádio tão rica. Na crise nós reformamos. Como é que vai ficar bonito isso aqui, hein? Vai ficar Sombra, lindo. Sombra, mas já que a rádio tá reformando o estúdio, não dá pra passar uma massa corrida na cara do Mota? Hã? Não dá pra passar uma massa corrida na cara do Mota? Nossa senhora! De beleza aqui, você não pode falar, né, querido? Que o mais bonito da mesa sou eu. Nossa, mãe! Segue o jogo, sem falatório! Senhor Marcos, não admito que o senhor faça esse tipo de brincadeira. Ah, falou o Hobbit agora. Pode quebrar. Falou a princesa Sansa agora, vai, Sansa. Ah, linda. Isso aí tá junto. O Tairo agora que é isso? Mas o que é isso? Rei da beleza. Isso aí, ó. Tairo. O Mota ele parece um pouco a Caça Heller. Falou que isso? Olha o tamanho da cabeça aqui do jumento aqui. Sacanagem. Olha a cabeça dele, boné não cabe na cabeça, velho. Porque tem gente que você fala, não, o cara tá envelhecido. O Mota é tipo, o cara fala, nossa, ele tá usado, hein? Que isso? O cara tá usado. Rodou com o pneu murcho. Eu acho sacanagem com a Mota, até porque esse Mota é um cinquentão, olha o rostinho aqui, ó. Ó, ele tinha que estar mais era fazendo energia na veia de manhã. É sério isso? Rodou com o pneu murcho, acho. Primeiro tem o cabelo, né? Segundo a pele. Ah, a pele. Mas ela tá velha. Mas esse tipo de tratamento pra pele que você faz, a gente não prefere. O leite de bode. Leite de bode. Que isso? O Mota tá mais estragado que virilha de hipopótamo. Você é louco. Tá mais rodado que carro de agência, mano. Rodado. Vamos pro telefone. Não, vamos lá. 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de Exeg, a faculdade de etapa formando melhor em você. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também no oferecimento de Side Atlântica. Do tamanho do seu bolso. Do tamanho do seu sonho. saideatlantica.com.br. Toca, Asdrubal! Enviando mais um fax lá pra FIFA. Já mandei em inglês, já mandei em português. Eles vivem rindo da minha ignorância, mas a sua petulância já fundiu o mestre Cuca. Vou te lançar uma real, você não tem mundial. Pode perguntar lá da gente. 51 ainda é pinga, mas eu te imploro, por favor. Oh, William Bonner, acaba logo esse que discurso isso? Que vai terminar o show. Tá um energético pra chegar. Que é isso, cara, né? Tá. Fase, tá animado, hein? Seu box. Tá, tá dar dele. Uma bica na bunda, velho. Fazer o cara acordar, sabe aquelas bicudas que você dá sem pulo? Você quer treinar? Você quer treinar? Eu queria. Mota, levanta. Alô? Alô? Quem fala? Fernando? Ô, Fernando, tudo bem? Tudo bem. Fernando do quê? Da Silva Rodrigues. Quantos anos, ô, Fernando? 33. Ah, eu não vou falar que é a idade de Cristo, nem, né? Eu que é a idade do médico. Mas, ô, RG, 3.3 hoje. É legal hoje. Que é o ridículo? Que é esse ridículo desse... Quem? Que é esse maluco? Esse bostinho. Que isso? Que esse bostinho tá falando aí? Perdeu o respeito total. Mas o que é isso? Viu, Marcão? Porra, eu fazia... Agora. Quando faz, agora tá, fazia cara, antes, mesmo. Fazia sem o RG da quebra, agora fala na cara, pô. Sem dó. Mas o RG, 3.3, por favor. Isso é um ridículo. Tá salvado aí pros caras verem. Tá tudo idoso, hein? Fernando? É. Isso? Fernando. Fernando? É. Ah. Fernando não tem nada, não, velho. Nem Fernando que o Corinthians ganha de campeonato. Ah, olha, aí, sensacional. O RG Corpo foi sensacional. O RG Corpo matou no jogo. Tá enganado, hein, RG? Essa foi a melhor até essa agora. Foi boa, hein? Boa, boa, boa. Você achou ali? Ah, em 18 anos que eu tô aqui foi a melhor. Ô, meu velho, e o bairro? Sombra desestabilizou a RG. Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes. E o time? Time Coringão, né? Coringão, mano. Fernando. Por enquanto. Ó, por enquanto continuamos líder. Por enquanto, não. Você foi bem durante todo o campeonato. Você foi bem, por enquanto. Eu vou falar uma coisa. O mano aí, acho que uns 2 meses atrás, coberto de razão, hein, mano? Porque você falou que o Palmeiras ia ser eliminado em todos os campeonatos, o Cuca ia cair e o Coringão campeão do ano de novo, né? Mas pois é, me chamaram de fanfarrão. Vocês, Corinthians. Você vê, mano? Mas nós ouvintes tá aqui. Nós ouvintes tá aqui pra falar que, assim, muitas coisas acontecem, futebol... Amigão, é nós ouvintes, não é nós. Nós, tá? Obrigado, Fernando. Valeu pela imparcialidade, mano. Valeu. Ó, perdemos ontem. Mas não perdemos o campeonato, que esse campeonato ainda é nosso. Calma, o campeonato acabou ainda, que você tá esperando acabar. Mas chamou a coisa. Não acabou nada. Fica esperto. Hoje ainda tem o Santos sempre Santos, ué. É. Vai jogar contra o Vitória. O Santos não, o Santos vai perder hoje. Você vai torcer pra isso, né? Você vai torcer. 2x1 pro Vitória hoje. Você vai torcer, né? Você vai torcer pro Vitória hoje? Ah, vou ter que torcer, né? Fazer o quê? Pra quem já é campeão, hein? Mas, ó, estranho, hein? Agora, que é esse? Já agora é campeão? Eu quero devolver a tela quente. Eu quero fazer uma pergunta. É, levantar tipo uma enquete, mais ou menos, aí. Ô, mano, 2005, 2011 e 2015, fomos campeão brasileiro, correto? Sim, correto. E esses anos, no 2005, colocamos 7x1 no Santos. Correto? Sim. Em 2011, colocamos 5x0 no São Paulo, correto? Sim, correto. Em 2015, colocamos 6x1 no São Paulo de novo. Na Arena, e correto. E Santos e São Paulo, não tem mais como a gente jogar esse ano. Mas será que esse ano, vai ter mais um jogo aí, num clássico, um derby? E nós colocar uma goleada aí no Palmeiras, que é o que falta pra gente? Ô, velho, que goleada. Você bebeu o quê? Vai tirar teu pai do bar lá, ô mané. Tira ele de lá que você tá bebendo junto com ele, trouxa. Mas é direito. Direito, Cato. Que direito? Direito o quê? Do cara falar bobagem aqui. Para com isso. Fala bobagem. Você não tá acreditando no título. Você tá torcendo pro... Ué, você acabou de falar, ô mané. Você acabou de falar que tá torcendo pro Vitória hoje. Você vai torcer pro Vitória. Você tá torcendo pro Vitória porque não tá... não tá confiante no título, Mané. Você é um mané, é isso que é. Mané. É, mané, mané, manézão. É um trouxa, isso é. Trouxa. Calma, Dudu, olha o coração, olha o coração. Cara, chupa aí, ô trouxa. Você tá exaltado, Dudu. É, eu também tô achando que ele tá exaltado. Dane-se, o problema é meu, não é teu. Pô, por falar em pouco. Não tá, o problema é meu, não é teu. Pô, por falar em pouco, cara, nada a ver. Cala a boca, fala do teu time aí, ô mané. Fala do teu aí, ô trouxa. Você não pode infartar no programa. É. Fala do teu time, ô trouxa. Fala do teu time. Posso falar um pouco aqui? Se ele, parar de falar esse mané, fala que eu te escuto. Por falar em porco, cara, por falar em porco, pô, nada a ver aquele cretino lá que levou um porco lá de verdade no jogo do Palmeiras esse final de semana, hein, mano. O maluco levou um porco de verdade lá e os caras meio que virando o porco de um lado pro outro lá na, arquibancada. Ridículo. Coitado do bichinho, mano. Pô, ridículo. Nada a ver, mano. Não, mas imbecil é quem deixou, entrar. Quem deixou entrar, viu, mano? Se o moto pois é, porque muitas vezes ali você tenta levar um sinalizador. Você tenta levar um sinalizador que faz parte da festa do espetáculo, você é proibido de entrar, mas o cara entrou com um porco de verdade. Então, se você entra com um porco, você vai entrar com o quê? Vai entrar com bomba, vai entrar com revólver. Mas ele ficou no estádio só um porquinho. Ah, um porquinho. E o Marcão sabe Fernando, o trabalho que teve de entrar no Morumbi com moto, né, o Marcão? Camarote único. Não, é mais difícil entrar com uma vaca. Juiz! Eu sou juiz! Ô, juiz! Cadê o juiz? Trabalho, cara, trabalho, tá com a vaca. Aí, mota, eu não falei de ninguém. Mortadela. Toma um cartão amarelo agora pra você aí, meu. Fernando, não falei de ninguém, não foi nem atacado. Mas assim, porra, você vê muito ímpeto, entrou força desproporcional na jogada. É uma fúria que tem dentro desse rapaz, né? Que não dá pra entender. Será por quê? Põe pra fora, Mota. Eu vou te colocar aqui pra fora. Ô, Fernando. Fala aí. Que tem acontecido com o Coringão, cara, nesse Campeonato Brasileiro, principalmente no segundo turno? A queda de rendimento aí foi gritante, hein? Aconteceu alguma coisa internamente, será? Cara, eu creio que não, porque nas reportagens, tanto de vocês aí, como das outras emissoras, Fox, SPN, fala que tá tudo correto em dia, o salário, mas tem luvas, direito de imagem, algumas coisas assim. Mas o salário em si tá caminhando bem. Tivemos algumas contusões, né? Jadson, teve o Balbuena aí também, o Pablo, o próprio Arana. E caiu um pouco de produção. O nosso meio de campo hoje, infelizmente, cara, não tá jogando nada. Eu vejo muito corintiano falar assim, Romero. Pô, não é o Romero só em si. Porque quando o meio de campo tava bem, o Romero tava bem lá na frente também. E, então não é só um jogador. No caso do ataque, o Jô também não tá indo bem. Então é a produção do time mesmo que caiu, cara. É o rendimento dos atletas que, infelizmente, nesse segundo turno, não tá indo. Mas ainda nós tá com aquela boa e gordura, né? Então, tipo, é isso que nós temos que precaver aí. Os jogos que nós tem em casa, tem que fazer aquela lição de casa, que é ganhar. E os jogos fora empatar, cara. Boa. Infelizmente, ontem perdemos pro Bahia e... É isso aí, Pascoal. E o Romero, é bom que se diga. Tem jogado muito bem, tem feito os gols e tem ajudado o nosso timão. É impressionante. Inclusive, é só passar a informação aí correta pro seu Alexandre. O Romero, seu Alexandre Oliveira, ele não tá todo esse tempo que o senhor disse, sem fazer gols não, viu? Ele tá há 4 meses apenas. Você disse que ele tá há 8. Um você dobrou é uma aí legal. O tempo que ele tá sem fazer gol. Não, não é isso. Mas, por exemplo, o Prato, ele ficou tanto tempo quanto e o senhor não falou nada. O Borja, que ele não fala nada pois também. Pois é. O que você acha desse comportamento do Ale, mas amigo? Mas o Borja não joga. Também vai ser. Não, ele não joga assim, agora. Ele mas joga quando assim. Ele veio no comecinho, ele tava jogando. Ou não? Bom, mas o Fred fez gol. O Romero tá 4 meses sem fazer gol. Mas o Fred fez gol, tava na fila. O Ricardo Oliveira fez gol. O Romero continua sem fazer. Mas são 4 meses. O Romero tá se guardando pro Palmeiras, cara. Só 4 meses? 4 meses, é pouca coisa. O Romero tá se guardando pro Palmeiras. Está no começo do primeiro turno. Não, mas é prometido. Com o atacante não é. Inclusive, o último gol do Romero, Ale, foi contra o São Paulo, acredita? Então faz muito tempo. Mas você viu 4 meses. Mas você viu o que ele falou? Ele tá se guardando pro Palmeiras, pra pegar o Palmeiras, ó. Esse cara é mané. Desliga logo esse trouxa aí. Ah, não, Domênico. Não, foi o Mano. Foi o Mano que falou. Desliga logo aí. Tá falando muita bobagem aí. Não dá pra desligar o meu porque eu sou funcionário da rádio também. Desculpa, por Fernando, um abraço pra você. Pode falar o Merchan aí? Pode. Todo dia a dia de classe do McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Eu quero ir na torcida Estádio 97. Você ganhou. Boa. Você tem que vir até a rua Tutóia, 77, às 5h30 da tarde. Você vai conseguir? Vou sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu ver se eu vou conseguir mesmo. Pra onde você mora? De onde você vai sair? Pera aí, vamos ver. Eu moro do lado do estádio. Não pode ir direto. Não, tudo bem. Mas na volta, eu não sou necessário, obrigado a voltar até a Tutóia, né? Eu ia te zoar e dizer que você precisa, mas não precisa. Não precisa não. Ah, mas é mancada você falar isso, Sombra, porque ele vai fazer aquele esquema de chegar lá na porta e tomar conta de carro. Se você falar pra ele que ele tem que voltar junto com a torcida, não dá pra ele pegar. Ô, Marcão, eu não preciso de sair não, cara. A torcida do Corinthians não precisa de sair não, pô. Ah, sim. Você deve ser aquele cara que nunca precisou. E outra coisa, o nosso estádio, ó, além de ter estacionamento do shopping, tem estacionamento ali do próprio estádio. Sim. Agora, quando nós vamos no Morumbi lá, tem que deixar carro na rua, porque o estádio... Ninguém pediu pra você ir no Morumbi. Ninguém pediu pra você ir no Morumbi. Nossa, Mas quando vai lá, não vá, o soco lá é nosso. Ô, Sombra, eu nunca vi corintiano ir pro Morumbi de carro e se preocupar em estacionar carro roubado. Eu nunca vi. Ele larga lá e volta, não precisa pagar nada, Biba, não paga também estacionar o carro porque ele já é no colo do namorado, então o nome de Mona aí, apelidado de Mona aí, não sou eu não, fera. É verdade, Fernando, mano. Ô, Fernando, ó, 5h30 da tarde na rua Tutóia, 77. Tem o hotel, o bar no térreo, de lá sai o traslado pro jogo, tá bom? E sem chinelo. Correto, 5h30, rua Tutóia, número 77. Ó, RG, não pode ir de chinelo. É, não pode ir de chinelo, hein? Ó, o traje, inclusive, é meio fraco, velho. Especial pra esse jogo aí. Boa, finge que é uma festa de família, viu? Não vai vestido mulão. Depende se a festa for de família corintiana. Ô, Vieira, você me desculpe, mas vai ser mais uma vitória em cima de você. Posso falar, vocês vão tremer, vai cair pra 6 a diferença, velho. Inclusive, o RG, o Vieira tá falando aí de traje de festa, por exemplo, traje de festa de gaúcho é como? É uma calça com a bunda de fora. Isso, mano! De preferência com o espanador espetado no choba. Já tá se unindo, velhinho, tá? Tá unindo a gambá agora? Fala, irmão. Ô, mano, eu acho que o traje deles, do Grêmio, é aqueles vestidinhos bem soltinhos, que é só levantar e crau. Vai ser um estilista. Falou, Clodovil. Ronaldo Wester, vai dar espetada, vai o bichola. Tchau. Valeu, irmão. Ai. Esses corintianos são engraçados, mano. São. Você fala, não, porque nós não somos antes, etc e tal. Ele começou falando do Palmeiras, passou pelo Santos, e terminou falando do São Paulo e do Corinthians. Ele não falou do Grêmio. Mas todo mundo falou do Eduardo. É que aí é que tá. Vocês não estão entendendo. O desespero está tomando conta desses caras. E quando eu falei, aí os caras falam aí. E aí, por que que eu não falei? Quando eu disse aqui... Eu falei aqui no começo do retorno. Sim. Bateram na Chapecoense. Ah, o castigo. Que eu falei? Iam pagar caro. É a maldição. Eu falei aqui, o mano não acreditou. Tá pagando. Não acabou, não. Continua, hein. Me cobra, então vamos lá. Eu acho que eu tô ficando maluco, porque na minha tabela, não sei se a tabela de vocês aí tá diferente. A sua tabela, mas quantos pontos eram? Por exemplo, o Corinthians hoje, ele mantém uma vantagem de 9 pontos pro segundo colocado. 9 pontos. Ele disse que o Corinthians ia cair, etc. 9 pontos. Sabe fazer conta? O Grêmio tem 49, o Corinthians tem 58, quantos pontos tem de diferença? Aí o Santos não joga hoje ainda, calma. Não importa, tô falando hoje. Não quer esperar acabar a rodada, não? Não é melhor esperar acabar, agora. Santos... Sem o jogo do Santos, a vantagem do Corinthians pro segundo colocado é de 9 pontos. E se o Santos ganhar? Se o Santos ganhar. Cai pra 7. Vai pra 7. Caiu, aí cai, né? Se o Santos perder, continua em 10. Não, 10 não, 9, né? Mas se for seguir essa lógica... Pro Santos é 10 hoje a diferença. Do Dodô, o meu Palmeiras vai ser campeão mundial, né? Porque perdeu as duas pra Chape, né? Olha lá, ô, Ale! Mas é verdade. Toma essa deitada aí, porco. Mas nós fizemos a nossa contribuição. Ok. E aí, a Chape vai cair, foi em vão. O senhor não, pera só, 5% do Palmeiras. Nós fizemos a nossa contribuição. Se os outros não fazem, não é problema meu. O Chapecoense que vai cair. Vai cair por culpa do Corinthians, que não deixou, que ganhou dos caras. Contratou o Gilson Kleina. Agora vai, hein? Então agora não dá pra segurar, não. Agora vai. O cheiro da queda. Gilson Kleina. Tá seguindo a cartilha também. O Bahia, ele recebeu lá o Carpegiani. Começou a jogar melhor. Se deu bem, Palmeiras, né? Ganhando o Corinthians. Mas sempre quando esses caras chegam, joga melhor, né, velho? O Mancini. O Mancini, quando chegou no Vitória, o Vitória começou. Oswaldinho de Oliveira. Não, mas o Carpegiani é melhor do que o Gilson Kleina. Melhor treinador. Ah, lógico que é. O Carpegiani foi campeão do mundo com o Flamengo. É outro patamar. Mas a situação da Chapecoense agora, Sombra, pô, ela pega Atlético Mineiro e Fluminense, cara. Eu acho a que agora, tá mais duas difícil, rodadas, ela já vai afundar. Acho que a Chape, eles vão se arrepender de não ter aceitado aquele café com leite lá que estão falando. O asterisco. De ficar um tempo sem poder cair. Acho que eles vão pensar, 3 anos, Gustavo. Dá tempo ainda de voltar atrás. Agora não dá mais. Mas, qualquer lugar do mundo, ter um parque, uma represa... Você achou você morar num lugar onde tem um parque e uma represa de vizinho? É demais, né? É privilégio. Agora você imagina, Sombra, isso tudo que você tá falando... Numa cidade como a nossa, como São Paulo, por exemplo. Aqui em São Paulo tem isso? Sim, lógico que tem. Agora tem. É o novo lançamento da Trisul. Fica ao lado do Parque Guarapiranga e também da Ponte do Socorro. Estamos falando, senhoras e senhores, estou apresentando aos senhores, Side Atlântica. Eita, é sério? É seríssimo. Escuta só, 2 dormitórios, vaga de garagem. Presta atenção ali que você vai casar, você vai mudar agora pra lá. 2 dormitórios, vaga de garagem, lazer completo com piscina, segurança de condomínio fechado, Sombra. Bom, hein? É. Bom pra caramba. É. Mas, ó, com tudo isso, o preço deve ser muito alto. Ah, que alto nada. Se eu falar pra você, por exemplo, que as parcelas cabem no seu bolso, e eu falar pra você agora que a escritura é grátis, você vai? Então manda já, porque é o telefone, site. Então vamos lá, anota informações aí. Todo mundo anotando. Atenção, acessem sideatlantica.com.br. Sideatlantica.com.br. Pode ligar também, liga aí, ó, agora. Side é S-I-D-E, né, Dudu? Isso, side, isso. S-I-D-E, atlantica.com.br. Ou ligue aí, pode ligar. 5599-8715. 5599-8715. Sai de Atlântica, breve, hein? Lançamento da Trisul, meus amigos. Boa. Aí show sim, de bola. Sensacional. Um churrasco lá na Cavalê. Atenção, hein? Daqui a pouco, na boca do estádio, atenção, torcedores do Santos, quem tá indo pro Pacaembu, ouvinte do estádio aí na região do Pacaembu, na frente da banca do Pacaembu, na Charles Miller, repórter Tetinha vai entrar no ar ao vivo com a gente, dos 10 primeiros que passarem por lá. Ainda vão ganhar ingressos para assistir o show do Bernardo Veloso amanhã, tá bom? E vão entrar no ar com a gente. E um dos ouvintes que entrar no ar com a gente ainda vai ser Estranho no Ninho. É do lado da faculdade ali. Boa. Do lado da FAAP. Que eu conheci a Encrencona. Ah, foi? É, ela estudou lá, se formou lá e era presidente da Atlética. Então, no caso, ela seria minha chefa. Ah. Porque eu era treinador lá. De futsal, masculino e feminino. Isso significa assim, peraí, a chefe assediando o funcionário? Total assédio. E aí não você assédio? Ficava no... Não à toa. Mas foi aquela coisa de chegar na mesa da Atlética, jogar tudo de cima da mesa, assim... Ah! Ah, é? Bom. Você quer dizer sim, que você gastou a bola ali? Total assédio, tanto que eu coloquei ela no pau. Até hoje. Ah, você ficava ali na banca, só esperando ela sair pra atacar, é isso? Exatamente. Mas ela que te cantou? Cantou em prosa e em verso. Mas eu me fiz de durão. Por 30 segundos. E o Ale, quando você tava lá, as alunas do futsal feminino lá eram... Ele nem olhava pra isso. Só mina top. Dá uma olhada no futebol masculino lá. É, na FAAP. Ah, mas na FAAP, né? Mano. Na FAAP, velho. É bolsa, filhão, é bolsa. Não sabe nada, mano. Você é louco, é bolsa. Na FAAP. Você tá louco. Você é louco. Por exemplo, a Marta, mano. A Marta parece uma capivara penteada, velho. Você é louco. Você vai falar que essa menina da hora. Mas ela não fez FAAP. Mas, né, ele tá, mas ele tá falando... Vocês não se tocaram? É bolsa, filhão. Ele tá falando isso porque tem alguém lá atrás dele. Vigiado. Hoje tá vigiado. Não é nada. Por exemplo, RG, se fosse uma charapova, mano. Você vai falar que é ruim? Não é ruim. Que no tênis também tem bastante o... E como é que eu vou falar, hein? Mas tem bastante, sabia? Tem, raquete? Tem bastante raquete. Raquetada ali do coiso. Agora, a Thaís lá no Rio tá fazendo a dança da vassoura com o mano, né? Tá, por isso que ela tá toda empolgada, tá, né? Ela tá ganhando por dia lá, velho. Vamos aqui ao resumo das manchetes. Resumo das manchetes! Scream for me, Corinthians! Timão já igualou a quantidade de gols sofridos em todo o primeiro turno. Ainda faltam 10 rodadas. Sei não, hein? A vaca já foi pro brejo. Preocupante, lindo. Agora recebe o Grêmio em casa, um jogaço na Arena Corinthians. Acho que a diferença cai pra 4. Santos, let's go! Tá o Santos daqui a pouquinho no Pacaembu. Bastante desfigurado hoje, mas importante que ele estará em campo. Vanderlei! Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Dave Braz, Zeca, Alisson, Matheus, Jesus e Lucas Lima, Copete de um lado, Gemota do outro, no ataque o Pastor, Ricardo Oliveira. What the fuck now, Palmeiras? Parmeira, amanhã é um dia importante pro Parmeira, hein? Não é aniversário da tia Leila, não, viu? Amanhã tem uma reunião do Mano Menezes com a direção do Cruzeiro. Tem informações aí de que ele já até acertou um turuco Parmeira. Are you ready, São Paulo? Ufa, que coisa, hein? Cueva joga, quando tá afim de jogar, não perde. Próximo encontro é o clássico Flor-Flor, né? Tô zoando. Que isso? Quarta-feira, lá no Maracanã. Fluminense e São Paulo. Ai, ai, ai, que, ai, que medo. Dá uma deitada, hein? Voada, hein? Vai ser o nosso clássico Flor-Flor, Marcão. Flor-Flor, ué. É o seu Bento esse ano, que desgraçado. Que isso? Tá zoando. Ô, mano. Oi. Semana passada a gente tava perguntando aqui, né? A gente tava discutindo aqui quem poderia ter mais chance de ser candidato a ídolo dentro de São Paulo. Sim. E eu tava falando que você falava o Prato e eu falei, pô, acho que o Petros, se bobear, ele pode conquistar esse caminho aí também, né? Eu fiz aquela enquete, deu 58% Prato, 42% Petros. Ou seja, ganhou o Prato e o Prato mesmo, não foi uma grande goleada. Agora, chamou a atenção o seguinte, né, cara? E o Prato sem fazer gols, né, Sombra? Porque ele perdeu o lacre esse final de semana. Foi antes mesmo aí da vitória do São Paulo. Mas o Dorival, ele entregou uma situação que é por isso que eu digo que o Petros, ele tem muito a crescer e tende um dia, conforme o caminho aí, a ser um ídolo tricolor. O cara jogou com lesão muscular, cara. Ele e o Militão. Ele e o Militão. Ambos jogaram com uma lesão muscular. Que hoje estão sendo preservados, né? É, então é o seguinte. Então, por exemplo, o jogador que atuou com lesão, né? Então, às vezes você fala assim, não, jogador qualquer coisa, mimimi, não sei o que lá, vai lá, bota a mão na coxa. E ele era dúvida e tal, falou assim, não, vai pro jogo. Foi com Sombra, mas posso ser sincero, cara? Porque até hoje você não foi? Jogador. Não, eu sou sincero, mas agora vou ser um pouco mais. O que teoricamente deveria ser obrigação do jogador, quando acontece a gente meio que bate palmas e fala, o cara foi no sacrifício. É que não acontece mais. Véio, né, o negócio, mano? É o seguinte, Motinha, o São Paulo, ele investiu um bom dinheiro na contratação do Petros. O São Paulo, ele se desfez aí de um bom percentual financeiro para conseguir contratar o jogador. É a contrapartida, cara. É o que o jogador pode fazer. Por exemplo, até agora, o Petros correspondeu no São Paulo? Pode ser que sim, dentro da vontade, da entrega e tudo mais, mas se a gente pegar no conjunto, como o restante do elenco também, ele ainda não correspondeu. São Paulo está bem abaixo do que a torcida espera. Então agora é a hora do sacrifício. Agora é a hora do jogador mostrar que ele realmente valeu a pena. Porque se for um Valdívia da vida, tô com uma unha encravada, não quero jogar, ele começa meio que a perder credibilidade. Porque no momento crucial do Campeonato Brasileiro, principalmente na situação que o São Paulo se encontra, se o São Paulo tivesse um meio de tabela, não briga por mais nada, ok. Mas na situação que o São Paulo se encontra hoje, ele precisa de jogadores aí que sejam mais experientes, como é o caso, mano, do Petros, do Jusilei, do Prato. Enfim, são jogadores que podem fazer a diferença no quesito experiência também. Então, eu não vejo isso, talvez, aí como, o jogador tá fazendo sacrifício. É obrigação do cara, velho. Faz parte do pacote. Aí, agora é a hora da entrega, mano. Mano, mas é que o São Paulo, atualmente na história dele agora, com alguns jogadores, tá acontecendo muito isso. Jogador mimimi, que não corresponde. Então, mas aí jogador bunda mole, né, Motinha? O São Paulo contratou também o Cícero, o Ney, né? Um monte de jogador aí que também que não corresponderam e não era aquilo que era esperado. São Paulo contratou, fez um esforço, mas não deu certo. Então, quando você vê um cara que se esforça, que quer, né? Você sente isso pelas palavras dele, pelas atitudes, realmente é de se louvar. Infelizmente é isso. Então, Motinha, mas é isso que eu acho que tá acontecendo, cara. Porque com a gente tem acontecido normalmente isso. Olha, e só um último detalhe que eu queria falar. Sua obrigação. O Leco, em derrota, ele não aparece. Mas na vitória, pra dar uma entrevista sorridente, é uma maravilha. Ah, ele falou... Ele foi falar do Kaká, pô. Falou do Kaká e falou também que é impossível... O São Paulo tem interesse no Rodrigo Caetano. No que eu acredito no Leco, Leco. Porque não pode ter diretor de futebol no São Paulo que seja do futebol. Então aí, esse aí eu acredito que ele tenha falado a verdade. Né? Porque aí não tem a ver, não tem muito a ver, né? Agora ficou meio na cara que o Kaká vem, né? E eu torço muito para que isso aconteça, viu? Porque o Kaká, na última passagem, se ele não foi absolutamente brilhante, ele colaborou bastante com o São Paulo. Sim. E ele tem uma vantagem, além de ter sido um craque de bola, ele não é de roubar, né? Não. Ele vai no limite dele. Qual é o limite dele hoje em dia é uma questão, mas ele do deixa... quarto pro banheiro o limite dele. Não é assim dele. Não, querido. Ele é muito bom jogador e muito belo também. E também teve um negócio... Mas como que é? Ele gosta bastante, gosta, parece. Mas ele gosta da Cláudia Leite ou de um leitinho? Eita, não. Então, o que acontece? Eu torço muito para que o Kaká volte pro São Paulo. A namorada dele é muito mais bonita. Bonita mesmo. Ela? A namorada do Kaká, você viu? Mas uma coisa não impede a outra. Não, mas a namorada dele é bonita. Pode ficar café com leite. Mas eu tô torcendo pro Kaká voltar pro nosso São Paulo, viu? E ainda falando a respeito do Kaká, possivelmente possa ser mais fácil para costurar. Possivelmente... Ser. São Paulo vai costurar um acordo. Se é o Mota, hein? Se é o Mota. Vai costurar um acordo aí com a Adidas, né? Nova fornecedora de material esportivo, Kaká vindo aí. Deixa pode ser o garoto propaganda. Deixa o Marcão, que o Marcão é raiz. Boa, Marcão isso é mesmo. Raiz. Isso mesmo, RG, valeu. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Você não vai perder lá dias e dias e dias esperando o vistoriador passar na oficina, não é não? Porque com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. Só na HDI você tem o HDI Bate Pronto. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Boa! Estádio 97, também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Daqui a pouco tem as cornetadas. Agora nós vamos a três ouvintes na sequência. É hora do momento sem parar. Boa! Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal! É um programa bem legal, só que meia energia 97. O problema é quando o Mota vai falar e o Ale faltar. Eu nunca vi mulada de patinete mundial, só o São Paulo e o resto do baba-ovo. Mano, bumbum, guloso. Mano, bumbum guloso. Alô? Eu quero ir na torcida Estádio 97, meu Deus! Aê, boa. Ganhou, cara! Eu vou de jejum com o bagulho, que eu já vi uma vez, é sensacional! Bagulho! Aí, o que você comeu lá? Conta! Nossa, tudo do bom e do melhor! Além dos petiscos, lá, sensacionais, top a comida! Tinha até macarronada, eu acho, quando eu fui! Nossa, sensacional! Vou de jejum, mano! Vou de jejum! Eu adoro um petisco. Nossa, é bom, o bagulho é top. Eu gosto. Como é que é? Como é que é esse negócio? O camarote único é forte. Pesquisa. Ah, o camarote único é outro mundo, né? É outro nível, mano. O que eu tô falando? Eu que sou podre, ferrado. O bagulho é top. Gostou, né? Tem risoto, você comeu risoto? Eu que não jogo videogame, joguei, porque tinha até videogame. Tinha videogame lá, cara? Tinha. É top, do Coringão é top. O cara vai ficar sem comer desde hoje já, velho. Vou, se pai eu vou. Se pai eu vou. Tá certo ele. Então, olha, você sabe que você tem que estar às 5h30 na Tutóia. O Tutóia 77, já sabe onde é? Já, tem o esquenta, ela foi uma vez já, Sombra. Ah, bom. Não falou o nome ainda. Ah, se não frutuoso. Der o nome completo... Se não deu... Ah, o Frutuoso. É o Frutuoso. Ah, se não, não vai. Ah, esse é mano de verdade. Não é mano de Nutella, não. Ô, Sombra, deixa eu mandar uns abraços. Eu sei que é sem parar. Vamos começar pelos abraços logo. Fala, Fruta. Beleza? Rapidão. Ah. Um abraço pra um brother meu que tá lá em Roraima. Roraima. Chama Thiago. Coitado. E pra toda a galera... É garimpeiro? Toda... Não, eu vou pra lá sem ser nesse... Roraima. O RG tá aí? Fala, velhinho. Roraima. RG. Ele... Manda um salve pra toda a galera do Rancho Urbano. Rancho Urbano. É, cachaça na faixa aí, Zé, cola lá. É nós, o Rancho Urbano. Ó, um salve pro Léo, corintiano, pro Regis, corintiano, pro Alemão, corintiano e pro Léo, corintiano. Quer dizer, o Alemão é palmeirense. Pra toda a galera lá pro Open Bar, velho. Pro Rancho Urbano. Tamo junto. Zé, cola lá, cachaça na faixa, hein. Ô, oh, aí sim, eu vou levar o Alê, velho. Joga no Facebook aí, Rancho Urbano. Vamos falar de futebol agora, é nóis, mano. Vai, Corinthians. Daquele jeito. Caraca, ô, Frutuoso, por mais que os Ante tenham torcido contra, o Corinthians perdeu aí pro Bahia, mais uma derrota. Chupa, Ante! Do campeonato. Mas você acha que o Campeonato Brasileiro corre algum risco do Coringão perder esse título? Ou você acha que o campeonato já tá ganho? Olha só, mano, é Corinthians. Não vai ter jeito. Vai ser na sofrência mesmo. Mas a gente ganha. A gente ganha devido ao primeiro turno fantástico. E pelos outros também não chegarem. Porque se o Santos ganhar hoje, infelizmente eu acho que ganha. Mas assim, vão ser 7 pontos, mano. Dá pra administrar. Eu acho, cara, que o Santos empata hoje. Agora, não, tomara, Deus te ouça, tá hoje. Bom demais. Agora, e mas ontem, os dois gols que tomou ontem, oh, mano, foi ridículo. Ridículo. Ridículo. Falta o Cássio, olha que eu, primeiro, o Fábio, eu não vou nem falar nada. O Pablo faz falta, óbvio. Mas na hora que eu vi o Cássio indo pra área, com 2 minutos pra acabar o jogo, na hora, mano, juro por Deus, eu lembrei o lance do Brasil e Chile. O Bravo indo pra área, parecido, falei, né? Vai dar merda, velho. E deu, faltava 2 minutos, não era a última bola, Sombra. Mas o Mônio tava perdido, irmão, ali não dava nada. Ah, mas eu acho que é um mico, hein? RG, mano, não era a última bola. Não era, tipo, falava 2 minutos. Dá pra tentar uma cabeçada no escanteio com o Balbuena ainda? Área, não era a última bola, gente. Tudo bem, eu até, olha, até tinha perdido, mas tinha uma chance ainda, velho. Não, foi legal, mas, cara, ver o Garibaldo correndo, aí. Foi legal, mas... Mas... Eu vejo as pessoas falando a respeito desse lance aí do Cássio. Eu não vi quem deu o passeado no segundo gol, eu não vi. Foi o Marquinhos Gabriel. Puta que pariu. Eu vejo aí, eu vejo o pessoal criticando essa situação. Ah, mas o Cássio não deveria ter ido, etc e tal. Eu acho que não. Era o último lance da partida, não ia mudar absolutamente nada o placar do jogo, assim como perder de 1 ou perder de 2 não faz lá grande diferença. É, a questão principal é a seguinte, cara, o que tem feito o Corinthians aí pra jogar tão mal? Porque no primeiro turno a gente viu um time aí que adiantava a marcação, ele pressionava o adversário na saída de bola, ele forçava o erro, e hoje o time do Corinthians ele espera demais, ele começa a marcar na intermediária defensiva, muitas vezes aí já tomando um certo calor, deixa o adversário gostar da partida. Hoje o time do Corinthians é um time extremamente espaçado dentro de campo, diferente do primeiro tempo, que era um time mais agregado, era mais junto, era um time que dava muito mais opções de passe do que dá hoje. Então, o que tem acontecido, principalmente com os pilares do time? Rodriguinho, Jadson, Guilherme Arana, Fagner, que tem jogado muito mal. Realmente, caíram demais, mano. E eu acho que, assim, não tem nada a ver com a questão salarial, não. Porque eu lembro que em 2015, o Tite dobrou essa situação e os caras jogaram bola. Ganha primeiro, depois é reivindica, cara. É assim que funciona. Se é certo ou não, não sei, mas 2015 foi isso. Os caras estão com o título na mão, mano. Título na mão. Sim. Vamos jogar um pouco mais de bola. O Arana caiu demais, mano. O Rodriguinho, vou nem falar, ontem, a mídia inteira falando, eu geralmente fico ouvindo o jogo numa rádio, coloco na outra, foi unânime, o Rodriguinho era pra ter saído no primeiro tempo, parece, e ele não tirou o Rodriguinho, primeiro, o Michael titular, o Jadson não sei, o Jadson pra mim tem que continuar no time, porque ele é o cérebro, ele pode ir numa jogada, assim como foi no jogo contra o Curitiba, um passo calcanhar, ele mata o jogo, agora o Rodriguinho, calça jeans molhada, velho, boa. Quem entraria no lugar do Rodriguinho? Cara... Não sei. Você pode centralizar o Jadson, RG. Quando acontece isso, geralmente, ele acaba optando por uma das duas coisas ali. Também, quando eu não sei. Quando você saca o Rodriguinho, você coloca o Jadson pra fazer a função dele jogando centralizado. Bota o Cleison, você coloca, mano, o Marquinhos Gabriel ou o Cleison aberto. É, exatamente. Eu acho que tanto um quanto o outro, tanto o Marquinhos Gabriel quanto o Cleison, tanto um quanto o outro, estão merecendo a titularidade. O Romero, eu gosto muito do futebol dele, é um cara agressivo ali na parte da marcação, é um cara que se dedica bastante. Muito, mas diante do que jogador. O Corinthians tem construído no seu meio campo, tá faltando qualidade ali também, e o Romero não, ele não tá conseguindo contribuir nisso daí. Então quando a gente fala aí em termos de criação, hoje o Marquinhos Gabriel, ele tem entrado, por mais que ele tenha falhado ontem no segundo gol ali, tenha dado um passe errado e ridículo no pé do jogador do Bahia, no caso do Alione ali, o Marquinhos Gabriel, ele tem acrescentado. Nas partidas que ele tem entrado, ele tem ido bem. Você pega lá, por exemplo, o Cleison, ele tem entrado no segundo tempo, ele tá indo bem. Inclusive ontem, o Carille até demorou demais pra colocar o Cleison em campo, cara. Você via lá, numa ponta lá, o Romero não tava acrescentando nada, na outra ponta lá o Jadson também tava morto. Cara, muda logo, não espera até os 15, 20 do segundo tempo. Mas volto a falar, Frutuoso, ontem a derrota do Corinthians tinha nome, Fagner. Total. O Fagner foi extremamente irresponsável naquela bola ali que ele tentou fazer o corte, fazer a limpa pra dentro. Ridículo. Da área. Cara, jogada da Juvena. Juvena, e era pra ser o Pablo ali, pra você ver, mano, como o elenco não é tão bom assim. Era pra ser o Pablo naquela bola, ia dar uma bicuda pra frente, estourar, entendeu? Não, mas o Fagner, ele tava bem na marcação, o Fagner tava inteiro. Tanto é que na hora que ele faz o domínio ali, eu falei, pô, ele vai estourar a bola. Também achei. O cara foi lá e tentou fintar ali pra poder sair livre da marcação. O cara foi lá e deu o bote e encontrou o jogador do Bahia sozinho, que fuzilou o Cássio. Mas tudo bem. Amigão, quarta-feira tem Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians. Na Arena Corinthians, mais lá. De 25 mil ingressos vendidos. 2 a 0. A expectativa é de mais de 30 pra mil quem? Pessoas na Arena, casa cheia. Coringão vai ganhar do Grêmio? 2 gols do Jô. Boa, tomara, mano. 2 gols do Jô. O Jô vai desencantar, então, vai, ele vai deitar. Falou sem convicção, hein, Frutuoso? Falou sem convicção. Meio assim, e né? Quer mandar um abraço pra alguém, Frutuoso? Já manda um abraço pra alguém. Domênico, rapidão. Título, fala aí. Domênico, manda um abraço pros caras aí, que tem um negocinho aqui perto de casa, chama Maguila. O Felipe e o Bruno. Que negocinho perto de casa? Da Porco Belo. O Felipe e o Bruno, um abraço pros dois aí. Dois Corinthians hoje, da Porco Belo. Valeu. Porco Belo, tá bom. É isso aí. Manda galera, um abraço. Valeu. Ô, Sombra, é 5 horas ou 5 e meia? 5 e meia. 5 e meia lá. É, lá. Já vou comer muito pouco hoje e já vou preparado. É isso aí, mano. Tá louco. Abraço, galera. Valeu. RG, cola no Rancho Urbano, RG. Vamos lá, sim. Abraço. Vamos lá, toma todas. Toma todas, ó, daqui a pouco. Falar em RG, comenta-se que o Santos, que o Galo quer Cuca e o Santos pode ter Roger. Meu Deus. Sem comentários, ô. Nossa. Eu gosto do Roger. Caiu uma lágrima do RG agora. Não. A coisa eu acho que o Roger ele tem mais a cara do Santos do que esse time do Levi, que claramente é um time mais cauteloso. Haja visto o que ele fez com o Santos na Vila Belmiro e na Libertadores, né? É mais volante ali do que no Feirão do Automóvel. E o Roger já tem uma proposta mais de ficar com a bola, mais a cara do que a gente se foi bem o Roger no Atlético, né, pra credenciar ele pro Santos. O Atlético foi bem sem o Roger também, tá muito bem, é. Mas, ó, o Santos... Não acho que seja o Roger é o cara não, hein. O Santos é um time conhecido por jogar sempre ofensivamente, um time que tem um futebol pra frente. Velocidade. O Roger é extremamente retranqueiro, onde ele passou ele foi retranqueiro. No Grêmio? O quê? O Grêmio chegou a jogar o melhor futebol. Imagina, o Roger é horrível. Não, o Roger não é retranqueiro. Não, eu acho. O problema do Roger é que ele tem umas, vamos dizer assim, invenções. E ele é um cara muito teimoso, cara. Pra mudar de opinião, ele demora muito. Não, sim, mas tô falando, a ideia de jogo dele é mais a cara do Santos do que muito esse mais, do Levi. Muito mais, sim, muito Roger, mais. E eu gosto dessa geração mais jovem também. Desculpa discordar, Jair, mas não vejo assim, não. Não, mas aí o Jair Roger, é outra linha ali. Mas aí o Jair entra numa outra linha. Eu acho que o Jair é mais técnico que o Roger, hein? Pode ser, mas é de uma mesma geração. Eu gosto, cara. Ele gosta do Jair e gosto do Mancini também. Ah, você gosta de quem tá ganhando. Vamos lá. 3284-7097. Vamos ao segundo ouvinte do momento Sem Parar. Sem Parar é ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. O Mota tão burrinho queria falar. O Tão me ama, né, velho? Tentava uma frase formar. Ah, nossa. O Sombra, seu amigo, tentou lhe ajudar. E na turma do estádio fez ele entrar. O que aconteceu? Ameba! O Sombra criou uma ameba! Tô guardando tudo isso. Meu Deus do céu. Você vai processar. Alô! Sacanagem. Alô! Boa noite, amigos. Boa noite, quem fala? Eu quero ir na torcida Estádio 97. Nossa, o cara fala antes. Pra não esquecer, né, velho? É, pra não já perder garante. A vaga, vai que vai a ligação aí. Se você não falar agora o teu nome, não vai adiantar nada. Manda aí o nome. Vou falar meu nome, é Márcio Evangelista. Márcio Evangelista. Não dá certo, Marcião. Bom, tem os dados dele aí, né, Barra? Não. Só atualiza aí. Quantos anos, ô Marcião? 4.5. Então vambora, segue o jogo. Ô Marcião, tudo bem? Boa noite. Fala aí, mano. Tudo em paz? Tudo em paz, saudade de falar com você, pô. Pô, satisfação é minha aí poder falar novamente contigo. Opa, menina, aí você é o seu irmão, brother, pô. Que é isso? Esse pitbull é esse, hein? Que isso, cara, mas... Acho que alguém tá tudo que os caras, eles não têm a simpatia com o ouvinte. Eu tenho, porque eu sou povo. Eu sou um Zé Ninguém. O Mano é povo. Marcião. Fala aí, mano. Não, pode ir, mano, vai. Aí, tá vendo? O Sombra dando uma cornetada aí, porque o Sombra... Pô, semana passada eu tava na boca do estádio ali no Bernardo Veloso, no Jaçanã. Aí minha mulher falou com o mano aí que ela virou fã dele, entendeu? Não sei o que aconteceu, que... Ela virou fã do mano, né? Peraí, a sua mulher virou fã do mano? Cuidado, hein, fã do mano, incrível, cara. Não sei o que aconteceu. Sua mulher torce pra quem? Até pro Corinthians agora tá torcendo. Mas houve assim... Obrigado. Mas o contato foi apenas eletrônico ou houve aquele contato calor humano? Não, mas eu tava do lado ali, né, também, né? Sim. O RG pediu pro Bernardo dar uma conferida nela, mas eu tava do lado, eu acho que ela ficou com medo. Não, quem cuida mais negócio de casal mesmo é o irmão do mano, é o Marcão. Casal é com o Marcão, velho. 3, 4, 8, 16 pessoas é mais com o mano já foi, velho. O mano já era. O Marcão gosta daquela coisa mais privada, né? Aquela coisa privada entre 20 pessoas, né? Sim. Sexo aquela grupo, cama grande. Ô, né? Marcião. Sensacional. Fala aí, mano. É, o Corinthians no segundo turno, cara, diferente do primeiro. Ele ocupa a 13ª campanha, cara. Sim. Uma campanha extremamente abaixo de um time que briga pelo título. Que horror. O que tem acontecido com o Coringão aí, que o Corinthians caiu tanto assim, cara? Caiu na real. Então, né, mano, ele virou esse turno, né, e o Corinthians parou de jogar, meu. Parou de jogar, o Romero, mais. O Fagner, o Cássio dá umas rameladas também, perde umas bolas aí fáceis, né, E tá concretizando o que estão falando, né? Os antes, né? Que nós ia perder pra maioria dos times que estão lá embaixo, né? E aconteceu mesmo. Hoje o Bahia foi mais um. Mas, Marcião, não dá pra admitir, cara, um time que construiu, que o Corinthians construiu no primeiro turno, apresentar aqui no segundo, aqui, ó, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Corinthians, ele marcou 7 gols e tomou 9. Ele tem um saldo negativo no segundo turno de 2 gols. Então, cara, eu não sei aí de fato o que aconteceu, porque quando você tem um jogador sequer, vai, você fala, o Jadson, ele voltou mal depois daquela lesão, e o time inteiro tá compensando mal o futebol do Jadson. Tudo bem, acontece. Muitas vezes o jogador passa naquele momento lá de entre safra, ele tá numa fase boa, ele se lesiona, na hora que volta, não volta a mesma coisa. Mas é muita coincidência, cara, o time inteiro despencar da forma como o Corinthians despencou, em termos de qualidade técnica ou não. Com certeza, e pior que ninguém tá sobressaindo mais, né, cara? Um time que tudo deu certo no primeiro turno, hoje não dá nada, né? É o contrário, inclusive, né? Inclusive, Márcio, na declaração do Carilli ontem, na entrevista coletiva, dois pontos aí que ele citou e eu não concordo com ele. Ele falou que a pior partida que o Corinthians fez no segundo turno foi contra o Vitória. Foi aquele momento que o Corinthians perdeu a primeira do Campeonato Brasileiro. Eu discordo. Porque contra o Vitória, o Corinthians, mesmo jogando em casa, ele criou bastante, ele chutou no gol. E a bola não entrou por um detalhe. Aquele Fernando Miguel lá tava largo naquele dia lá e o Corinthians acabou até criando bem. Sabe, naquela partida o Corinthians aí criou inúmeras chances ali que poderia ter, talvez, aí feito com que o Corinthians virasse até o jogo. Ontem, contra o Bahia, o Corinthians ele teve duas excelentes chances de gol. Duas. Uma no primeiro tempo e outra no segundo. É muito pouco, irmão. É muito pouco. Então eu critico aí a primeira fala do Carilli com relação a isso e eu já vou perguntar se você concorda comigo. Mas eu também concordo. Antes de perguntar, eu já gostaria de acrescentar a segunda para que você pudesse discorrer sobre também. Questionado a respeito dessa partida contra o Grêmio, se o Carilli entende que seria decisiva, praticamente uma final de Campeonato Brasileiro, ele tentou meio que minimizar e disse, não, é mais uma partida dentro do Campeonato Brasileiro, todas são importantes, etc e tal. Discordo dele. Essa é uma partida de 6 pontos, cara, porque você tá brigando aí com... Atualmente o Grêmio é o vice-líder, porque o Santos ele joga ainda hoje, pode assumir a vice-liderança novamente, sim, mas... Hoje, até que aconteça aí o término do jogo do Santos, o Grêmio ainda é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Carilli tentar tirar o foco, tirar a pressão, talvez tentar minimizar um pouco aí desse mau futebol do Corinthians aí, meio que tirando o peso dessa partida, eu acho que é até válido, mas ele não pode chegar e tratar essa partida como se fosse uma partida corriqueira e como se fosse um jogo contra o Coritiba, por exemplo. Não dá. Não dá. O Corinthians ele precisa vencer o Grêmio primeiro, para ganhar moral no campeonato. O Corinthians ele precisa novamente aí conquistar aí a sua autoestima para que ele possa ter uma sequência aí de 2 jogos fora contra o Botafogo e contra a Ponte Preta, para que o Corinthians some no mínimo nessas, sei lá, 3 partidas, 7 pontos. O Corinthians, se ele somar 7 pontos nessas 3 próximas partidas, ele dá um grande passo, enorme inclusive, para a conquista do título. Agora, se o Corinthians tropeça no Grêmio, se o Corinthians vai jogar contra o Botafogo, tropeça no Botafogo e vai para Campinas também e não ganha da Ponte, azé do caldo, irmão. Ou não? É isso mesmo, com certeza. Eu não sei se eu tô sendo talvez muito pessimista ou se eu tô cobrando demais, mas eu acho que agora é o momento do cara que tá no Corinthians não ficar com esse papinho, ah, mas não sei, eu já cheguei a ouvir o absurdo de que os caras estão sentindo a pressão psicológica, porque ó, no primeiro tempo era tudo às mil maravilhas, então tá tudo tranquilo, ninguém falava nada. Agora, o Corinthians ele começou a capengar no Campeonato Brasileiro, isso mexeu com o psicológico dos jogadores. Desculpa, irmão, eu não quero acreditar nisso. Falar que um cara que joga no Corinthians tá abalado psicologicamente, convenhamos, né, irmão? Ou não? Com certeza. Começa a se preparar. um time que tava tranquilo, né? Nós tínhamos uma boa gordura. Hoje nós estamos preocupados. Conta pra o caminho, dieta. Que é pra perder gordura. Hoje eu me sinto preocupado. Tinha uma baita de uma gordura daquela picanha bem saborosa, já não tem mais. Gente. Olha, esse discurso outra, que o Mano fez... começa a ficar já torcendo pros outros, toda a mão, não faz a parte dele, torce pelos outros e não tá acontecendo infelizmente, nada. Infelizmente, todo mundo que tem uma boa gordura tem que ficar preocupado. É verdade. Porque a gente não pode nem ser um gordinho feliz hoje em dia. Esse discurso do Mano parece time que tá caindo, tá né? Tá azedada, né? Tá parando. Tá azedada, hein, mano? Tem que aparar, cara. Eu sempre quis ligar pra falar pro Mano é o seguinte, é o Corinthians no primeiro turno, ele tava igual aquela criança pobre, sabe? Que eu já fui pobre também, né? E ainda sou. Que o pai junta um dinheirinho, promete o presente pro final do ano. Tava a taça do Corinthians. Era só esperar chegar o final do ano pra ir lá pegar. Só que agora já tá começando a preocupação. Agora o pai perdeu o emprego, acabou, né? Acabou o dinheiro! Eu acho que... O pai perdeu o emprego e a criança vai ficar na moto. Então eu vou começar a ficar preocupado, hein? A comparação que você fez é boa, mas ela é um pouquinho diferente, né? Parece criança, filho de pobre no shopping center, velho. É isso mesmo. Ele voltou, mano, Fred. Olha! Olha! Ih, rapaz do céu! Eu acredito, Fred. Vai lá, manda. Eu sei. Eu tô vendo. Eu tô vendo, você acredita? Eu disse, então, mano. Agora, esse aqui é o discurso verdadeiro, ó. We are the chickens. Mas é sensacional essa música, hein? Sensacional! Nossa, que deitada, hein? Deitou. Nossa, olha, cara. Ah, meu Deus do céu. Márcio Evangelista, um abraço pra você, tudo de bom. Queria deixar uns abraços aí e também dizer que todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers pra você, velhinho. Como diria o RG, com a sua RG. Maravilhosa esposa. RG, você não vai poder visualizar ela, né? Só se você futucar aí no Face, você vai conseguir vê-la. Eu já tô imaginando. Mas manda um amo ela pra ela. A Meira Evangelista tá aqui no carro dirigindo pra mim, que eu tô falando com você. Peraí, qual que é o nome dela? Como que é o nome? É Meira Evangelista. Meire Evangelista. Olha, fala pra ela, Evangelista Grande, que tá aqui esperando só pra ver. Esse Evangelista é safadinho. O time do Marcão tá crescendo, hein? Tá louco. Falou, Marcos, Evangelista! Deixa um abraço pra vocês, dizer que esse programa aí é sensacional. Valeu, sou ouvinte assíduo da rádio, todos os programas. É nóis, velho. E tamo juntos aí. Mano, fala pros caras, não fica se preocupar, não, que isso é nosso. Esse presentinho no final do ano eu vou buscar. Sim, lá. Tá bom. É, confiança. Valeu. Falou, valeu. Ah. Vamos lá, terceiro ouvinte, acredita. No momento sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando, sem parar sua vida no seu tempo. Jota Tamburrinho queria falar, tentava uma frase formar. Oi. O Sombra, seu amigo, tentou lhe ajudar, e na turma do estádio fez ele entrar. O que aconteceu? Ameba! Ameba? Ameba. Uma ameba. Vou te mostrar a ameba aqui. Que isso? Alô? Alô? Quem fala? Quem tá falando é o Alberto, da Vila Leste. Fala, Alberto, tudo tranquilo? Rapaziada, eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa! Oh, que isso, hein? Quanta gente quer ver o Corinthians perder, velho. Hein? É. Tá louco. Não, que perder, tá doido? Nossa, quer ver perder, mano. Pô, mas teve induto aí, alguma coisa? Não para de ligar. Nossa. Direitinho, direitinho. É que a rapaziada curte o estádio, mesmo. E o Rubinho, tá aí curtindo também ou não? Sabiá. É o Sabiá. Sabiá, o Rubinho. Rubinho. Os caras estão tudo com celular. Rubinho tá em cana, velho. Então. Sabiá em cana, Rubinho em cana. Direitinho. Alberto, Evangelista. O Domênico, só que ele não falou frutuoso. O completo ainda, velho. O Frutuoso. O Frutuoso. O completo é capaz dele não ir, hein, Domênico. Se cair. Ah, se cair, um abraço. Nome completo, Alberto. Alberto Messias de Souza. Alberto Messias de Souza. Messias. Quantos anos? 4.3. É isso aí. 4.3. E aí, RG, 4.3 é legal? A defesa do Corinthians está muito aberta nesses últimos jogos. É sensacional, RG. Olha, sensacional. 10. Chupa ali! É 10 pra isso, Júlio? Que o Regis ontem ligou totalmente Alberto. Alberto Roberto. Lembra do Alberto Roberto? Alberto Roberto. É calado. Aliás, o Alê tá com o cabelinho do Alberto Roberto, né? Olha lá. Parredinha. E os cílios dele de cervo? Você já viu os cílios de cervo do Alê? Olha lá. Tem cílios de cervo. Cílios de quem? Ô! Ô! Cílios de cervo! Cílios de cervo? Olha lá. Olha, ele tá, tem pestanas. Tô te entendendo, hein, Bárbara? Pestanas. Que são cílios de cervo? Aquele que é assim curvado, sabe? Enorme, assim, é pra frente, assim. Seria cervo ou cervo? Fecha aí, Motinha. Cervo. Cervo. Cervo. Vou entrar aqui no Google pra ver cervo. O que são cílios de cervo. É, seu sarai. Pô, dá segurada aí, mano. Eu seguro. Pô, deu no meio agora, hein, Ale? Não, vamos misturar. Não, vamos escutar a churadeira dos corintianos. Cílios de cervo, tua irmã. Alberto. Opa. Temos aí o Mano ao seu dispor, né? O Mano atende. Por favor, cara, pode chorar. Não, não tem esse negócio de Mano ao meu dispor, não. Vou trocar ideia com ele sobre o Corinthians. Oh! Ai! Nossa, que precavida que ela é. Precavida. Não, posso fazer uma pergunta? Precavida. Pode, claro. O que, que você não acha que é que tá acontecendo com o Corinthians, Mano, também? Será, como até o Domínio tem, nossa, tem falado aqui. Formulação de uma... Nossa, velho. Isso é um exemplo para o professor. Não, você vai deixar, quem está perguntando sou eu, né? Tá fazendo uma prova de vestibular. Então, se você também soubesse... Tá vai, começa. Você já fez TV, né? Mas já? Eu acho sacanagem. Na TV, quando um fala, o outro fala. Nossa. Fala. Então tá bom. No meu programa, todo mundo fala junto. Ale, eu acho sacanagem você fazer isso com o Mota. Porque é sacanagem você ficar zoando o cara porque ele tem um maternal incompleto. Mas vamos lá, Mota, formula. Não, não vou formular mais nada. Mimimi! Vai ficar de mimimi? Vai, Motinha, fala, porra. Mota! A minha teoria Mota. É a teoria do Domênico. Opa, ele falou o seguinte, o Domênico falou, os times do primeiro turno não estavam tão dedicados assim. Sim. Ué, mas eu tenho razão. E agora, todo mundo tá lutando pra não cair, pra conseguir vaga. Exatamente. E agora tá mostrando a qualidade do time do Corinthians. É verdade. Vocês concordam com isso? Não tava, não. Hein, Alberto, você concorda, Alberto? Não concordo, não. O Mano chorando não, de rir, Mano quase caiu da cadeira. Não. O Alberto não concordou. O Mano concordou? Cadê o Mano? Caiu. Tô esperando aqui, eu não tô no ar. Agora tá. Agora tá, mano. Beleza, mas eu não concordo com nada que o Mota falou. Nossa! Eu concordo com absolutamente nada. Eu nem ouço, então chupa e paga, galinha. Vai pro inferno, ô Bambi. Vai comemorar pra não cair. Ô, Alberto. Nossa senhora. Você vai comemorar bastante, hein? Porque depois não vou comemorar mesmo, Então chupa. Ô, Alberto, calma. Inclusive por falar em torcida Estádio 97, você já garantiu a sua vaga? Você já foi na Arena Corinthians? Já fui, já, mano. Eu moro aqui do lado, moro aqui na Vila Ré, aqui. Pô, cara, ó, vou te falar, cara. Já conheci lugares bonitos no mundo. Já fui pra Nova York, já fui pra Austrália. Nossa, desumilde agora, hein? Humildou. É, o Mano Raiz. Falou aí, Rua Maurinho. Eu tive a possibilidade de conhecer alguns lugares aí que são muito bonitos aí no mundo. Mas vou te falar, cara, o bairro de Itaquera não deve nada pra Barcelona, pra Nova York. Olha! Mas é verdade. Não. Depois eu que falo idiota. Eu que falo besteira, eu que sou idiota. O cara que mora em Itaquera e tá ouvindo agora, ele tá indignado. Sinta-se orgulhoso. Isso aí tá rolando de rir. Eu falei, esse tal de mano é um pau mandado do Dória. É, isso é pau mandado escambau. Você é louco, Itaquera é um capítulo à parte dentro da cidade de São Paulo, mano. Eu pensei que Arena Corinthians, o Álvaro Garneiro falar. Álvaro Garneiro. Não, mas ó, Arena Corinthians, cara. Arena Corinthians, é, quando você chega na radial e olha assim pro lado direito, ela assim no alto, cara, ela lembra o Taj Mahal, cara. Ela lembra o Taj Mahal. É um negócio aí fantástico, inclusive o Corinthians dentro de casa, amigão. É praticamente imbatível. Perdeu algumas partidas, é verdade, dentro do Campeonato Brasileiro, mas o aproveitamento mas é fantástico. Dizem que o Taj Mahal tá pago. Nossa. É, então a comparação acaba aí, mano. Não, pelo contrário, porque você ter uma dívida não é crime, viu? É. Vamos deixar claro, é porque a pessoa que hoje tem uma dívida, se ela tem um carro financiado, um apartamento financiado. Ninguém chamou ninguém de criminoso, não. Vocês, dá a impressão que ter uma dívida no Brasil é crime. É, mas dá a impressão que vocês colocam aí o cara que tem algum tipo de dívida como um criminoso. E isso não é crime não, viu, gente? A dívida, ela faz parte da sociedade e hoje, quem dera, todo o povo brasileiro tivesse a condição de pagar tudo à vista, como é o caso de vocês aí, que são paguitos. Quando eu falei do Taj Mahal tá pago, é que você vai lá e veste sempre aquela boa e velha carapuça alvinegra. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Por exemplo, ele tem o estado financiado, se Deus quiser, vai pagar. Vai sim. Olha, é isso mesmo, companheiro. Ter dívida não é crime, mas o que me parece envolvido aí nesses valores... É não pagar dívida. Parece que tem uma certa... né? Tendência a, se for, a ser investigado para constatar crime, sim. Mas é importante. Então, mas aí é uma outra situação, RG, na qual o Corinthians também é vítima. Se houve superfaturamento da obra, o Corinthians ele entra como vítima também. Aí que se pune os autores aí do superfaturamento. Mas é preciso ver quem vitimizou o Corinthians, né, nisso aí. Olha, se não é a gestão atual, pode ter sido a gestão anterior, ou não. Então. Pode ser, que se levante e se apure. O importante é que o meu Corinthians, como bem disse... O seu. Vai ser um quarto de gestão anterior, ou não? Então, pode ser, que se levante e se apure. O importante é que o meu Corinthians, como bem disse... O seu. Vai ser um quarto seu é corintiano? Um quarto é meu. O meu Corinthians, como disse o Mano, é praticamente imbatível jogando diante do nosso torcedor. Perdeu pro Vitória e pro Atlético Goianiense em casa, mas é tipo imbatível, tá bom? Ah, imbatível. É quase. Ué, se quiser. Basta você olhar, seu Alexandre Oliveira, eu concordei com você. Que deitado, hein? Basta você analisar hoje, Alexandre Oliveira. O Corinthians ele só pode ser ultrapassado em termos de mandante pelo Santos. O aproveitamento do Santos aí, se ele vencer hoje o Vitória, ele ultrapassa o Corinthians aí em termos de aproveitamento aí como mandante, mas eu acho que isso não vai acontecer e o Corinthians ele permanecerá ainda como o principal mandante do Campeonato Brasileiro. Alberto, pois não. O Frutuoso e o Evangelista, aquele da esposa bonita, que o RG cobiça, Que é isso? Você é louco? RG tá larico. RG tá larico total, hein? Que isso? Então, os dois últimos Corinthians que entraram no ar, você ouviu, manifestaram uma baita preocupação. Uma baita preocupação. E você, qual é o seu sentimento? Não, a questão não seria nenhuma preocupação, cara. O time é um time razoável. Não vamos pensar que o primeiro turno iria se repetir, que isso daí é utopia. Só que é o seguinte, mano. Até foi comentado no estádio um tempo atrás. Falaram que não, que era pé no chão, mas mentira, cara. Alguns jogadores subiram pra cabeça assim, os caras mediano e se acharam top. Então, os caras têm que voltar e ver que eles não são porra nenhuma, não. Desculpa, palavrão aí. Não, imagina. Os caras têm que colocar o pé no chão, mano. Entendeu? Uhum. Quem, por exemplo... Agora, em relação à preocupação, vocês vão desculpar, porque aqui é Corinthians, mano. Se fosse esperar um segundo turno como primeiro, é mentira. Entendeu? Sabíamos que ia ser sofrido, porque o nosso time é limitado, entendeu? Não temos um elenco para fazer grandes substituições. Também concordo. Ontem, mas é o seguinte, vai ser sofrido, mas no final é Corinthians. Ontem eu li um comentário de internet, mídia social, o corintiano falando assim, a culpa é do Carilli, que tem medo de tirar o Jadson, que tá mal. E tira o Jadson todo jogo? Então, não, de tirar de botar titular. No banco, de tirar de titular. E ele falou um outro atleta, agora que eu não tô lembrando. Rodriguinho. Pode ter sido o Rodriguinho. Porque o Carilli, ele fala assim, ele tem medo de botar esses caras no banco pra não perder o grupo. Ou também por uma dívida de gratidão pelo que eles fizeram no primeiro turno. Ou também porque ele não confia muito nos caras que estão no banco, né? Tem isso também. Isso pode ser também. Mas eu não acho também que o Carilli ele tem esse tipo de medo, não, viu, Sombra? Porque, na boa, cara, ele conhece o elenco que ele tem. Ele sabe que o Jadson é um jogador que numa bola, da mesma forma que vocês falaram do Hernanes, aí que ele não poderia sair no... num jogo que ele foi sacado aí do time de São Paulo, que vocês criticaram a alteração aí do Dorival Júnior, o Jadson é esse tipo de jogador também. Se o Corinthians tivesse, por exemplo, um outro jogador no banco que suprisse a altura lá, a ausência do Jadson, você colocaria, você fala, pô, que nem o Palmeiras, por exemplo, lá, o cara tá insistindo com o Roger Guedes, mas quem que é o reserva imediato? É o Keno. Ah, por que que o Keno não joga? Jogou e agora decidiu essa última partida do Palmeiras. O Corinthians hoje, ele tem dois jogadores que eles têm servido de trunfo no segundo tempo, que é o caso do Marquinhos Gabriel e do Cleison. Com exceção desses dois jogadores que têm entrado com frequência, o restante é mais do mesmo. Você vai falar de Casim? Você vai falar talvez aí do Camacho, que jogou essas duas últimas partidas aí porque o Gabriel estava suspenso? Mas são jogadores aí que você não pode falar, pô, nossa, é o Camacho que vai entrar. Você vai colocar todas as suas fichas aí na entrada do Camacho? Do Giovanni Augusto, do Casim, não dá, irmão. Não dá, né? Não dá, então, porra, o Jadson é muito diferente dentro desse elenco do Corinthians aí. O Giovanni Augusto tem sido conhecido como o jogador dono de sauna, né? Por quê? Ganha dinheiro com o suor dos outros. Agora, você sabe que os meus 25% Corinthians ficou com inveja dos meus 25% Palmeiras? Por quê? Porque o meu 25% Corinthians não tá acostumado com um atacante que ataca pela beirada. Aí a gente viu o Keno fazendo aquilo, driblando as pessoas, dando assistência pra gol. Aí você falou assim, nossa, olha, mas isso aí é coisa... Fazia tempo mesmo, né? Isso é novidade, né? Não pegou ninguém, viu, irmão? Atacante de lado só marcava. Fazia tempo, hein? Keno perto do Romero... Não pegou ninguém, não pegou ninguém. Peraí, não pegou ninguém, mas se mesmo ninguém, eles tomaram um pau em casa. Nossa! Ué, mas aí que tá... Aí que tá, o Corinthians perdeu uma baita incompetência do Corinthians, não, porque esse Atlético Goianiense não é ninguém. Então você não fala que não é ninguém? Eu falo sim, não é ninguém, perderam time fraco, cara, horroroso. Pau. Gente, isso é pra ir pra Bíblia. Ale Oliveira, Keno é quem perto de Romero? Deus. E agora eu vejo o senhor Bar, que depois de voltar da Espanha virou outra pessoa, desumiu de tal. Nutella total. Chegando com o rabinho entre as pernas, parou de seguir o Romero no Twitter, todo cabisbaixo. É um unfollow. Não grita mais dentro do estúdio. Velho. Você só fala espanhol agora, ele. Viu? Só quer falar espanhol agora. Romero segue ele, mandou aquela carinha triste pra ele. Alberto, seu palpite então, Corinthians e Grêmio, você vai estar lá, torcida estádio 97 no camarote único. Vamos lá, 2x1 Corinthians. Vamos lá, 2x1 Corinthians. Vamos lá, né? Tá, vamos lá no amigão. Lá no camarote único, vamos lá. Roberto, ó, o negócio é o seguinte, cara, o traje é o meio fraco, tá? Porque é jogo de festa. É, claro, time meio fraco, festa torcida Grêmio, meio fraco. Né? É, tudo festa meio fraco, Grêmio. Velho. Tudo meio fraco. Só não pode ir de chinela, o resto tá tudo certo. Não. Valeu, Roberto. O que vai levar a chinelada é o Grêmio. Vai lá, faz. Todo dia é dia de McFest. Todo dia é dia de clássico no... McDonald's. Isso, boa. Aí você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Mano, tem um do Bozano, dá uma ajuda aí pra nós. Não tem. No momento não, amigão. Ô, rapaziada, é só pra finalizar, primeiramente queria parabenizar vocês. Valeu. Vocês são, rapaziada, todo dia eu acompanho, escuto. E outra coisa, mano, agora fugindo um pouquinho do assunto, eu gostaria de parabenizar todas as agremiações da Coab 1 que fizeram no Dia das Crianças, fizeram festa lá pra molecada lá da comunidade, o time do 11, do Santa Rita, do Grêmio, do Negritude. Eu, talvez os caras não vão conhecer como o Alberto Messias, eu sou o sabe quase como o Tico, entendeu? Eu morava lá, agora eu tô aqui na Patriarca. Tico? Mas é o seguinte, mano, Tico, agora é o seguinte, mano, de coração, a festa foi bonita, que Deus abençoe a todos eles que participaram dessa festa aí. Boa, show de bola, mano, é isso aí, vamos dar moral pra molecada das comunidades aí. Molecadinha merece. Falou, rapaziada, fica com Deus. Valeu. Valeu, cara, obrigado. É isso aí, esse foi o momento Sem Parar. O Sem Parar sempre com novidade bacana pra vocês. Agora você pode comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É isso aí, agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, viu? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, Leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Estádio 97 também tem oferecimento do McDonald's, Dodô. Ah, McDonald's, eles chegaram no McDonald's, hein? É, é. Meus amigos, grande cheddar. Mac Melt com dois hambúrgueres e muito cheddar. Mac Fritas Cheddar Bacon com pedaços de bacon acompanhados de cheddar cremoso, hein? E tem o novinho cheddar Mac Rib Barbecue feito com hambúrguer 100% suíno em formato de costela, cebola grelhada e muito cheddar. Olha, pode chegar que tem muito cheddar no McDonald's, hein? Então corre pro McDonald's, meus amigos. É isso mesmo. Tem cornetada? Boa. Tem! Fala, galera, esse do senhor. Estádio 97, que é o Anderson Palestrino, Vila Prudente. Essa aqui é pra toda a galera da Bahia. Vai lá, assim, ó. Nabu, e o Corinthians tomou nabu. Nabu, e o Corinthians tomou nabu. Nabu atrás, Cássio foi pra frente. Nabu atrás, Cássio foi pra frente. Nabu atrás, Cássio foi pra frente. Nabu atrás, ô mamãe. Nabu, e o Corinthians tomou nabu. Isso é sensacional. Vai. Nabu, e o Corinthians tomou nabu. Um abraço, galera. Ai, muito bom, muito bom. Vamos lá, mais uma. Eu vou passar um azeite de dengue. Que isso? Mais uma cornetada no oferecimento. Oferecimento dos amendoim Santa Helena, um golaço de sabor, Mendorato, seu parceiro do futebol. Meu Sombra, boa tarde. Boa tarde. Cara, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, corta o microfone desse mano, só fala groselha. Nossa. Como é que ele pode falar que o ato do Cássio não foi de desespero? Se o time com 10 pontos de vantagem, os caras estão vendo o desespero chegar, meu. Nossa, e outras, que deitado. Ganhar só 5 e perder 5, não vai depender só de si pra ser campeão, não, hein? Fala pra ele aprender a fazer conta. Nossa! Opa, mano. Edenilson, São Paulino do Capão Redondo. Um ato de desespero. Ato de desespero. Vou explicar pra esse jumento isso. Aí, vamos lá. Vamos jumento, lá, explicar não. Pra esse jegue aí. Negócio é o seguinte, o lance do Cássio. Ele não tem por que estar desesperado, porque o time dele está 10 pontos à frente do segundo colocado. No caso, aí o Grêmio acabou vencendo e a diferença caiu para 9. Mas até então, o Corinthians ele preservava uma vantagem de 10 pontos para o segundo colocado. Não é questão de desespero. Ele tentou ir para frente para, numa atitude aí, sei lá, uma cartada final, tentar fazer o gol. E compreende-se, é natural. O Corinthians não tinha mais nada a perder. A derrota já estava consumada. O Corinthians tentou ir pra frente ali com todos os jogadores pra conseguir o gol ali que daria um empate pro Corinthians. Não deu certo, tomou o segundo. Agora, com relação aí ao que ele disse, vamos lá. O Corinthians vencer 5 partidas, ele não depende só dele. Vou explicar pra esse Jack que eu tô embasado no cálculo matemático. Nos últimos anos, o segundo colocado ele não conseguiu atingir uma marca maior do que 72 pontos. Ou seja, eu tô embasado numa conta em que o Corinthians alcançaria 73 pontos. 73 pontos já daria ao Corinthians o título brasileiro. Matematicamente isso pode variar? Pode. Mas dentro de uma projeção, é o número que todo mundo fala. É a mesma coisa, o cara fala, para atingir talvez aí a permanência na Série A, você precisa trabalhar com uma margem de 45 pontos. Você precisa de uma nota de corte. No caso do título também, é igual. Ó, vamos agora na boca do estádio. Boa. Com o Tetinha, o Bernardo Veloso. É. Tá lá na banca do Pacaembu, não é isso, Veloso? Boa noite! Ô mano, Nutella! Nossa. Ô mano, nossa. Nutella! Nutella, velho! Mano, que deitada! Nutella! Deitada! Ê, mano! Sombra. Parece que a máscara Nutella. Caiu, cara! Não, pelo contrário. Assim, ô Sombra! Ô Sombra. Oi, diga. Antes de começar tudo, eu queria fazer uma denúncia. Denúncia, atenção! Denúncia! Denúncia! Na quarta-feira, eu fui vítima de um integrante do Estádio 97, o Cláudio Mota. Ele tentou me agredir com spray de pimenta e aquele negocinho de dar choque. Sério? Que isso? Sério, eu tinha uma porta pra escapar que era do estúdio. Eu consegui escapar por quê? Porque ele é mameba, mas que ele tentou. Que isso? Você não pode fazer isso com o Tetinha? Como assim, Mota? Eu não agrido ninguém, né? Tetinha, gente boa. Pode perguntar, a produção, gente, todo mundo boa. Tava de olho aí. Isso, nosso mídia, o nosso mídia social, em vez de ajudar, pega o celular pra filmar esse Luan Santana do inferno, né? Na hora que vê os caras se ferrando, quer botar lenha. Luan Santana. Tô puto. Vem querer me. Não, eu vou pra rua e vou falar, vou contar pro Sombra, hein, que você me ameaçou. Ah, você é uma bichona, hein, Bernardo? Mas vem cá. Depois, homem, fala. Spray de pimenta, não. É. E negócio de dar choque, juro por Deus. Spray de pimenta? Não pode, é mota. Não pode usar isso dentro da rádio. Hein? Não, não, o negócio de dar choque, tranquilo. Oh, ele é tão bobo. Ele tinha um plano, atacar pimenta e depois dar choque. Olha só que ele saco. Fala pra ele que ele era eu peguei o negocinho da lei de jogar bom ar aqui. E ele falou... Ah! Eu falei, é pimenta, pimenta. Ele ficou todo se cagando lá dentro. Mas, deixa eu conversar com o pessoal aqui. É. Deixa eu conversar com a galera aqui. É mais importante que a ameba do morto. Ué, que é seu nome. Senhora. É tão mais importante. Falei de que coração. Você parou o programa pra falar isso. Eu tinha que fazer a denúncia. Seu nome? Eduardo. O Eduardo é um caso muito complicado. O Eduardo, ele tá desesperado que ele quer ir pra faculdade, que é aqui do lado. Vamos falar abaixo, Eduardo. Que time você torce? São Paulo. Vamos abaixo pra dar encrenca aqui. O cara deixou... Calma aí. O cara deixou a primeira aula de lado, que já tá concluindo o TCC. Qual que é a história, mano? Você falou que queria falar, queria desabafar, vai lá. Chance é essa. Não, isso aí que eu tava vindo no caminho, voltando do trabalho, viu? O pessoal falando aí da FAAP, faço FAAP. Estavam super certos, as mulheres são maravilhosas mesmo. E aí eu vi, tinha que participar aí. Chupa, mano. É, o mano bobão falou que não tem mulher bonita na FAAP. Tem dragão. Boa, deixa eu perguntar pra você. Esse fim de semana exorcizou, tá no perigo ainda? É, só metendo caixa, né? Metendo gol, não importa o quê, tem que meter gol, né? 3 pontos pra casa. Boa, tá aí, a confiança do cara, que torce pro time dele, tô com medo. Seu nome? Alex. Time? Santos! Idade? 16! Chupa, time! Chupa, mano! Tá vendo, mano? Senhora, a torcida é velha, a torcida é velha. Não, tá aqui, ó. Ô, mano. Deve ter erro aí. Cuidado. Foi registrado com 15. Cuidado. Isso aí. Deve ser um personagem. Quando, ator. Ator. Cara tá congelado. Não, né? Não é, gente. Saiu agora. Não. Cuidado. Não é. Juro que não é. Juro que não é. O Alex, como é que é? Placar é pra hoje contra o Vitória. 3-0 Santos. Hat-trick do Colpete. Eita, que confiança. Deus te... Já teve uma vez. Deus te ouça. É. O Copete é carrasco do Vitória. Puxa os jogos aí, você vai ver que ele meteu gol em todos. Deus te ouça. Boa. Vem na confiança. É isso aí, ganhando do Vitória. Vencendo o jogo hoje, tá definitivamente na briga pelo título? Eu nunca saiu da briga pelo título. Vamos ganhar isso daí, meu. Nossa. Boa. Tá aí. Nome? Meu nome é Alex. Idade? Eu não tenho 16, eu tenho 15. Aí, tá vendo? Caraca, aí, mano, cadê aí? Pá, tem erro, a torcida é. É, o erro, pra hoje. O erro tá na mentalidade Fala. De vocês, pô. Tá vendo? O placar é pra hoje. Hoje 1-0, gol do Giamota. Nossa. Sofrido. Rapaz. Tá vendo, RG? Vamos ganhar, rapaz, vamos ganhar do dos caras lá com gol sofrido, velho. Giamota vai ser o cara. Também. Giamota vai ser o cara do jogo? Vai ser o cara do jogo. Tá certo. Pô, tá certo. Eu acho mais coerente 1-0 o gol do Giamota do que 3 do Copete. Não que o Copete não tenha condições de fazer 3 gols, mas é uma coerência lógica. Ah, não, mas o Copete fez 3 gols em cima do São Paulo, né? Sim. Também em cima do Renan Ribeiro, qualquer um faz gol, né? Isso aqui deitado, hein? Porrada, não, mas aquele jogo ele jogou bem, velho. Vocês são corneta, velho. Tem pico de audiência. É, aqui tem bastante torcedor do Santos. O Tete aqui comentou com a gente que no jogo do São Paulo não tinha ninguém, velho. Não comentei nada, não. Realmente. Não vem, não, brother. Os jogos do São Paulo. Os jogos do São Paulo realmente. Os jogos do São Paulo realmente tá sempre vazio. A vila que tá cheia sempre. Não vem com esse papo, não. Depois os caras vêm atrás de mim, spray de pimenta. Cuidado. Com máquina de choque aí, não vem, não. Recorde de público, por quê, né, Marcão? A ausência do Bruno no ataque hoje preocupa? Preocupa sim, preocupa sim. O cara mudou o semblante. Preocupa, preocupa triste. É, preocupa, lógico sim. Que preocupa, pô. É lógico, meu. Ele é o melhor jogador do ataque. Ele é o melhor jogador, ele dá assistência, ele faz gol. Então, como é que não muda? O problema seria o Donizete. Aí é que não muda, né? É. Quer mandar abraço pra alguém, mano? Ah, só pro meu cunhado lá, o Adriano lá. E é isso aí, tamo junto. Fechou. Kivel, olha só que curioso, Kivel. Seu nome? Matheus. Quantos anos? 16. Olha que engraçado, como é que é seu nome? Rogério. O senhor é o que do Matheus? Pai. Quantos anos? 16. Você vê que coisa, cara, esse mundo tá maluco. 16, deixa eu falar primeiro com o filho aqui, placar pra hoje. Ah, hoje é 4-0 e fora os ameaços, né? Fora os ameaços. Que seriam os ameaços? Sim. Os ameaços. O jogo é do Santos, né, do Corinthians, deixa eu te falar. Fora os ameaços. Não, a gente não vai assaltar ninguém, né, igual o Mano aí, fica. Nossa, no Rio, assaltando tentada. Os outros. Eu vou assaltar seu lacre traseiro. Ah, chupa, mano. Sem malcriamento. Mano, chupa, mano. Ó, fechou o paraquedas, hein, mano. Caissara. Fechou o paraquedas. Vai vender Siri na serra, ó. Fechou o paraquedas. Fechou o paraquedas. Deixa eu mandar um abraço pra alguém. Quero mandar um abraço pro meu pai aqui, ó, que tá do meu lado. Você sabe que você pode até abraçar ele agora. Eu vou abraçar ele. Manda um abraço, que bonitinho. Mas eu queria que a RG mandasse um abraço pra ele, que ele fez eu escutar o programa. E eu gosto muito de todo mundo aí. Qual que é o nome? Qual é o nome dele? O Chupa Dodô também. Ah, tchacatau, e fala da naba aí, Dodô, que vocês não ganharam nada com esse timeco aí, viu? Qual que é o nome? Aí o teu time ganhou tudo. Qual que é o nome do pai santista? Meu time ganhou tudo, mas né? Ganhamos de vocês, fica quieto. O meu tá na vida, né? Onde, ó? Tentou e rolou lá no, na porcada ali, ó. O ano passado, o ano passado... Tá, ano passado, eu tô em 2017, não, não, não, pera um pouquinho. Vocês foram vice de quem? Foi vice de quem, ô trouxa? Ô, mané, 2015 do Brasil, foi vice de quem? O vice, o eterno vice, vai te catar, ô trouxa. Acabou o vice. Vasco da Gama, São Paulo. Segue o jogo, sem falatório. Vasco de São Paulo. O cara do Vasco de São Paulo. Que vai te dar... Não, não é vai dar, não é. Fala, Veloso! Essa é a parte que eu mais gosto, os brincos com o Domênico. Veloso, não tem como continuar, né? Fala, Sombra. Você sabe que aqui tem a coligação da terceira idade? Foi rachada agora, hein? A coligação da terceira idade. Eu, particularmente, acabou. Eu fiquei triste. Eu escreveria o RG e o Domênico na terapia de ele casal. Ele tá equivocado. Aqui não é vice do Vasco de São Paulo, não, porque nós não temos Série B. É para. Olha, os dois brigando, RG, eu nunca tinha visto isso. O RG ficou tão cara. Nervoso, velho, que desencaixou a caixinha da traqueia dele. Deu aquela soltada na deitadura, foi pra frente, voltou, saca? Ô, Veloso, tem mais, fala, alguém aí, Veloso? Tem mais a galera aqui. Deixa eu tentar falar com o pessoal aqui. Peraí, só mandar o pai do rapaz, quer mandar abraço pra alguém? Ó, vou mandar um abraço pra todos aí, especial pro RG. Abraço. Um chupa pro mano, lógico, né? Tá, não tem jeito. Falar que o Corinthians não tem estádio, o Corinthians tem estádio lá no terrão, mano. O resto ainda não tá pago, é nosso. É do povo, entendeu? Então, quando vocês jogam lá no Itaquera, vocês estão jogando em campo neutro, cara. Aprende isso. Ó, hoje é 7 pontos. Na próxima rodada, só 4, a gente tá comendo vocês. Fique esperto, cara. Boa. Tá aí, dá a lição de passou o nabo no mano. Seu nome? André Rex. Zona Leste. Idade? 14,5. Tá vendo aí, ó? Só a molecada. André Rex. Opa, mano. Placar pra hoje, abraço. Chupa, mano, 2-1. São os mini-múmias. Não quero nem falar. Eu vou mandar meu abraço. Ô, Bernardo, mas só que é o seguinte, eu só quero fazer um protesto. Ô, Bernardo. Oi, fala, se não tiver véio. Tanto santista, velho, vamos sortear um choque no peito. Aqui é Libertadores, velho. Aí pra esses caras aí. Rapidinho aí, ó. São 10 para as 8. Nós estamos esperando pra falar e o mano não para de falar, mano. Nossa. Então eu quero ser estranho no Ninho no bagulho que eu vou amassar esse Nutella. Que ele aprendeu a falar 3, 4 giros e acha que é malandro. Chama eu, chama eu. Chupa, mano, e hoje é 2-1. Chama eu. O negócio é o seguinte: você vai levar o seu. É a primeira vez que eu vejo um mano. Eu vou deitar em você, Nutella. Eu vou deitar em você. Você tem 5 giros aí, você acha que você é malandro. O cara tava ligado. É o seguinte: nem todo moto é São Paulino e nem todo maloqueiro é corintiano. Põe aí você aí, você vai ver, tio. O negócio é o seguinte, Sombrar. Não é porque esse maluco aí ele deve andar com aquela corrente falsa de ouro, com o boné, a barreta da Charlotte, velho. Tá certo? Com aquela unha do mindinho grande. O cara fica na porta do Cabral achando que é malaco, velho. Você não passa de um nóia com o dedo amarelo. É da bus, pai, é da bus. Ó, eu vou mandar um abraço aqui pros caras sair, ó. Rapaziada, família Penha de Franha, Henrique, Mena, Marcião da Fejuca, Gui, e é nóis. Fui! Boa. Seu nome? Cristiano. Idade? 18. Tá vendo? O cara mais velho aqui. Placar pra hoje, cara, abraço. 18. Rapidão que tá acabando o tempo. 2-0 Santos. Chupa mano. Chupa Dodô. Angélica, te amo. Chupa Márcio Pareto, seu Bambi. Tá aí. Nome, rapidão, nome e placar pra hoje. É Ailton. Grajaú, placar 1-0, gol do Vanderlei no último minuto pra ensinar o Galinha lá como faz gol. Rapaz! Pra Dodô, seu trouxa! Como assim, meu? Gol do Vanderlei? Vai ver se teu pai não tá na esquina bebendo. Calma, ele só brincou! Calma, tá brincando, cara, cala a boca. Brincou, cara, vem brincar aqui. Dá tempo pra mais três, muito rápido, Sombra. Dá tempo pra mais três, muito rápido. Muito rápido. Nome, Sombra, aqui é o Robson da Vila Alpina. Eu saí da Vila Alpina correndo aqui, ó. Vou deixar um currículo aqui, ó. Formado em Rádio TV. Aqui pro Bernardo, tá? Você já leva aí, ó. Vai, Santos, 2x0 hoje. Tô com o currículo, beleza, do cara na mão aqui. Beleza. O currículo do cara tá comigo. Tá, ah, vai virar aviãozinho, né, Bernardo? Imagina. Boa, Bernardo. Vai que o cara é área de produção. Você acha que eu vou me ferrar? Você não vai virar sua agenda, não, né? Não, imagina. Ah, tá. Seu nome. Juliano. Juliano, placar pra hoje. 3x0. Chupa, Silvinho e Alain, você time vai cair, seus trouxa! Qual que é o time dos caras, velho? Bambi, Bambi! Bambi! Ah, pro inferno, descompensado. O último, dá tempo pro último. Manda ele tomar uma sopa aí, ô Bernardo. Esse velho aí. Pergunta se ele não esqueceu o chale aí, porque tá frio agora, vai tomar friagem. Ô, oh, passa o Coreg, hein, velho. Conversar com o último cara aqui, nome: Danilo. Você é santista mesmo, que eu tô vendo que você não tá com camisa do time e tá com capacete na mão aqui. Eu sou santista, eu vim do trampo direto, só que eu não consigo achar um carro nem lugar pra guardar aqui minhas coisas pra ir pro jogo. É, placar pra hoje. Você tá com o ingresso na mão já. 3x0, tô com o ingresso, vou dar um jeito de deixar meu capacete aqui e vou entrar. Chupa, mano, e Domênico, você é um trouxa. É, teu pai que te falou. Ah, não, Domênico. Aquele mané. Domênico, você tava indo tudo bem, mano. Segue, Domênico. Valeu, um abraço, tchau. Esse seu timinho não vai a lugar nenhum, Domênico. E o teu vai. Série B de novo. E o teu vai. Tá, nossa, Série B de novo. Vice líder, olha a tabela aí, o seu prego. Ô, vice, fica quieto, vice. Ô, Domênico, olha a tabela aí, ó. Vice do Verdão, ó, mané. Acabou. Olha aí a tabela aí, ó. Ô, seu trouxa, porco. É o último ouvinte. Não ganha nada, vice, viu, mané? Graças a nós, ai, graças trouxa, a nós. Ai, mané, tchau, valeu, abraço, Deus, tá demais, tchau. Tá, fechou. Ô, Veloso, o mínimo que você pode fazer sobre. É ficar tomando conta do capacete. É, do capacete do cara aí, velho. Ele assistiu o jogo aí, ó. Senta no capacete do cara aí, velho. Peraí, vamos por partes. Quanto vale esse capacete? 500 conto, tá barato, mano. Pode deixar comigo aqui, eu tomo conta. Ei, qualquer coisa, mano. Ô, mano, você fala que anda de moto, mas tá ligado que você dava grau de mobilete. Aonde, filhão? Que é cachorro louco, filhão. É cachorro louco aonde, mano? Sabe nem engatar a primeira. Ih, falou que engatar atrás de você. Tá aí no Rio andando de praia, vou aí, mano. Atrás de você vai ver, ô, João. Essa frase fica pra encerrar. Vou engatar atrás de você. Ô, Bernardo. Pois é, ele falou que eu não sei medo, engatar. Fala. Aí. Valeu, ô, Bernardo. Fala, Marcão. Manda o cara mudar aí o capacete na banca de jornal, mano. Pede pro tiozinho aí, mano. Hã? Nossa, não, todo mundo foi levar lá pro cara. Pede pra mocinha ali que ela guarda pra você. Na bola de meia, aí, fala pra dica do mano. Ele fez muito isso aqui, dá certo. Mano, fez um, hein? E outra, Bernardo. Ô, Bernardo, uma boa. Esse maluco aí não é correria não, mano. O palmeirense entrou com um porco vivo ontem no jogo, o cara não vai conseguir entrar com capacete que nem se mexe, vai te catar. Ele tinha acabado de tirar o fone. O mano lembrou que um palmeirense ontem entrou com um porco vivo no jogo e você não vai conseguir entrar com capacete. Ô, mano, é que aqui o estádio aqui é diferenciado, né, mano? Não é aquelas porcaria lá não que entra com esses porcos aí. Porco entra em qualquer lugar, né, mano? Entra aí atrás de você, Domênico. Trouxa! Esse entrando aí, ô trouxa! Atrás da irmã, Domênico! Segue o jogo! Tá nervoso! Domênico tá nervoso! Tô nervoso! Ô, Sombra! Sombra! Tudo de sombra. Bom! Tchau! Valeu! Ô, Sombra! Sombra! O último, muito rápido, o cara veio aqui correndo, veio desesperado. Rápido, nome, placar pra hoje, abraço, sem, por favor, sem xingar o Domênico. Bob Santos, 3x0. Ô, RG, manda um abraço aí, manda um beijo aí pra mulher do meu camarada, velho. Como assim? Eu amo ela com a minha vizinha. Ô, tá, cartão terceirizado? Ela minha vizinha, como é que é o nome terceirizado? Não, vou falar o nome dela aqui. Não, fala o nome dela, como é que é o nome dela? Não, é Marisa. Marisa! Acho que assim Marisa. Podemos encerrar com chave de ouro. Cuidado pra não abrir uma rede com a Marisa. Você que é vizinho do cara aí, você fica ligado, velho. Falou, gente. Um abraço. Valeu, Sombra. Valeu. Falou. O cara, velho. Caramba, hein. Esse foi o momento boca do estádio aqui. Caraca. No estádio 97, lá na boca do Pacaembu, com o torcedor do Santos participando. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Agora é papo reto aqui com você sobre a importância de uma forte formação na sua graduação. Está aí completando o segundo grau? Preste atenção, hein? Tem muitas opções de faculdades, mas como escolher a certa? Você tem que conhecer muito bem os diferenciais e o desempenho das avaliações oficiais do MEC. E sabe quem se destaca? Tira nota 10. É a ESEG. A ESEG é a Escola Superior de Engenharia e Gestão, e eles têm a força do ensino do Grupo Etapa. A ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. São inúmeros os diferenciais da ESEG. E com todo o suporte promovido pela ESEG, os alunos acabam obtendo altos índices de empregabilidade e uma formação realmente forte. O mercado reconhece isso. Os alunos da ESEG estão trabalhando nas principais empresas do Brasil, atuando dentro e fora do país. Tem empresa aqui com filial fora do país e o cara formado pela ESEG conquistando emprego, cara. É o diferencial. Então, olha, vem aí o vestibular da ESEG, primeiro semestre de 2018. E as condições são imperdíveis, são únicas mesmo. Faça hoje mesmo a sua inscrição para o vestibular da ESEG. Olha aí, para você que vai fazer administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia de computação. Vai lá no site eseg.edu.br, ESEG com S, ESEG.edu.br, ou utilize sua nota do Enem. ESEG é a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Olha só, amigo, marca aí na sua agenda, hein? Nesse mês você vai sair de Nissan Zero. O Nissan Days está de volta e esse é o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricada no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes. E tem o Nissan March, o compacto com o menor custo de manutenção da categoria e o SUV mais desejado das ruas. O Nissan Kicks, amigão, com condições especiais. E você acha que acabou? Não, tem mais! Promoção Outubro de Vantagens Nissan, um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Então, olha, cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro, tá bom? É isso aí! Passe numa concessionária Nissan e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan! É isso aí, amigão! E olha, não esqueça, hein? Pela vida, escolha o trânsito seguro. O Dodozinho é piadista, 51 é pinga. O Faquis da FIFA não chegou lá na Crefisa. O Dodozinho é piadista, 51 é pinga. O Faquis da FIFA não chegou lá na Crefisa. Valeu, galera. Aqui é o Fábio de Osasco. Abraço pra vocês. Valeu. Chupa, Domenico. Muito boa a música. Bom. Boa. Bom. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, mais uma cornetada. E aí, mano? O Zante tá todo eufórico aí com a nossa derrota. Mas fala pros caras, se a gente não tivesse feito nenhum ponto no segundo turno, mesmo assim ainda seria líder. Vai, Corinthians, despenca pra cima. Chupa, Zante. Isso aí. Chupa a campada de antes. Como é que despenca pra cima? Calma aí, se perder 9 pontos... Que são, o Corinthians conquistou 11. No segundo turno. No segundo turno. Você já tinha perdido 11, a primeira posição. Já tinha perdido a primeira posição. O cara não sabe fazer conta. Mas é corintiano, você não espera o que dele. Vocês deturparam o que o cara falou. Vocês deturparam o que o maluco falou. O que ele falou? Se não tivesse feito nenhum ponto no segundo turno, ele falou. É 11 pontos. Tirar 11 e ver quanto que dá. Fácil, a conta é tão simples. É 58 menos 11. Quanto que dá, gente? Vamos lá. Vamos lá, quanto que dá, hein? Quanto? Vamos ver. Eu acho que é 47. Ah, será? Nossa senhora, velho. Ô, Jeg, antes de mandar, faz conta, seu trouxa, seu mané. É um índio mesmo. Mais uma cornetada no oferecimento de HDI Seguros. Não, tem que deitar num trouxa desse mesmo. Eles chegaram no McDonald's, Grand Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! O estádio hoje tá demais. O Mota relinchando, Vieira queima atrás. RG fazendo trocadilho. Pro Dodô eu ofereço lavagem com milho. É sensacional. Sabe a porcada? Não tem mundial. O som tá revoltado na madeira, eu sei. Tem o corintiano e o outro é gay. chefe Benedetti, poupançudo da caixa. Nariz de tamanho vai ganhar uma faixa. Dizendo que é normal. Eu acho o estádio sensacional. Falou, Brasil, estádio, Rodrigo Corintiano. É nóis. Boa, ah, Rodrigo! Foi bom, foi bem, foi bem. Sensacional! É, você só errou falando que eu queimo atrás, mas você acertou tudo. Não, é que ele foi bem. E o chefe com pançudo da caixa. Bom pançudo. Você é do fitness? Você é adepto do estilo de vida saudável? Então se liga. De 20 a 22 de outubro, olha aí, fim de semana, hein? É agora. Vai acontecer no AMB, aqui em São Paulo, a Brasil Trading Fitness Fair. Um evento que vai ter congressos, palestras, campeonato de crossfit, caveira games, insane race e muito mais. Campeonato de fisiculturismo da IFBB, campeonato internacional de beleza fitness da WBFF. E além disso, muita gente importante do meio fitness estará presente. O Paulo Muzzi, que já esteve aqui com a gente no Estádio 97. Gente boa. O campeão, fisiculturista campeão, Kay Green. Também o Felipe Franco, a Juju Salimé. A Juju vem no estádio essa semana, hein? Vem mesmo? Que dia? Já Juju. Fala pros caras se preparar aí, ó. Dia 19. A Juju vem aqui fazer o Estádio 97. A palmeirense Juju Salimé vem fazer o Estádio 97, tá bom? São mais de 200 celebridades que vão se encontrar com você na galera. Acesse todas as informações no site btff.com.br. Brasil Trading Fitness Fair, de 20 a 22 de outubro, no AMB. Ingressos à venda no site aloingressos.com.br/btff. Beleza? Show de bola, hein? Muito bem, estamos chegando ao final do Estádio 97. Ô, mano. Os caras aqui no Twitter estão falando que passou uma menina atrás de você aí que não é a Thaís, velho. É amiga dela, a Stephanie, que tá aqui também. Stephanie. É bonitinha a Stephanie, mano? Bonita. Bonita? Quantos aninhos, mano? Ela tá procurando o namorado aqui, deixa eu achar ela no Instagram. Ah, para, mostra ela aí colocou, pra ver se ela... Mas ela... Ela tem o irmão pra apresentar, mano. Quantos aninhos? A Thaizinha... O pessoal quer te ver aqui. A Thaizinha colocou uma foto delas duas comendo pipoca ontem. Opa! Isso. Quantos aninhos, mano? É em homenagem ao Corinthians. Quantos anos, Stephanie? 29. Põe ela na câmera aí. Põe ela na câmera aí, mano. Mostra ela aí. Marcão falou que vai. Tá com vergonha. Com 29 anos, tá com vergonha? Eita! Ô, tá com vergonha. O RG perguntou se ela sabe trocar fralda. Ela tá procurando o namorado. E dá mamadeira? Ela sabe dar mamadeira? Lógico que sabe, RG, com 29 anos. 29, já jogou Libertadores. Ué, mas se ela tá com vergonha, pô, como assim? É, claro. É brincadeira, viu, RG? Porque ela namora, viu? Tira o cavalo da chuva aí, foi só pra dar uma tiçada em você. Peraí, você tá dizendo então que a Stephanie, que é amiga da Thaís, que tá aí no Rio com vocês, namora? É, que namora. Perdido no namorado. Caramba, não. É que ela veio pra despedida de solteira da amiga dela. Ó, mano, só tem uma coisa a te mas dizer. De namora. Bobo, você só tem a cara e o jeito de andar, viu, mano? É, mano. Só. Eita, nós, viu? É nada, velho. Ela tá aí. Ela não tá na pista, não, viu, RG? Eu tô comendo um sonho aqui, ó. Nada, que eu tô comendo um sonho. O sonho é bom, hein, mano? Tá vermelho. O sonho é bom, hein? Marcão. Não é que eu derrubei o sonho no meu leque, velho. É, né? Você derrubou o sonho, né? Você manchou o colo de creme aí, né, mano? Muito bem, Marcos. Estamos chegando ao final de mais um pornográfico Estádio 97. Pornográfico. O politicamente correto Estádio 97, para alegria da massa, chegando ao final. Boa noite para todo mundo, RG. Boa noite. Diga. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Alberto Messias de Souza. Aê, bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. E a camiseta Estádio 97... Tent Beach. Todo pimpão vai ficar o Márcio Luiz Evangelista. E o apoio da tentbeach.com.br. E beleza. E tem mais um prêmio aqui, que é um par de ingressos para o filme Pelé. Sabe quem levou? Não. Fernando da Silva Rodrigues. Aê. Vamos, peixe! É isso aí. Boa. Estádio 97 volta amanhã às 5h30. No oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon. E o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Extra! Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter extra gol. Vai que você pode! Beba com moderação.

PMDB. Trabalhando hoje pelo Brasil. Vem aí, Brasil Trading Fitness Fair. Para você que é fitness e adepto do estilo de vida saudável, de 20 a 22 de outubro no AMB. Congressos, palestras, campeonato de crossfit, Caveira Games, Insane Race, campeonato de fisiculturismo e FBB, campeonato internacional de beleza fitness, WBFF. Venha se encontrar com o astro internacional King Green, Paulo Muzi, Felipe Franco, Juliana Salimene e mais de 200 celebridades. Brasil Trading Fitness Fair, de 20 a 22 de outubro no AMB. Você não pode perder. Informações: btff.com.br. Vendas: aloingressos.com.br/btff. Brasil Trading Fitness Fair. Deputado Federal Gilberto Nascimento. Estamos na maior crise das últimas décadas e o pior é a falta de esperança. Todos querem mudanças e isso só muda com a sua participação. Com a união de nossas forças será possível corrigir as falhas graves que estão aí. Venha para o Partido Social Cristão. Vamos discutir novas ideias e fazer as mudanças necessárias. A sua filiação é muito importante. Entre no nosso site e filie-se ao PSC. PSC 20. VIPs para os melhores eventos. Baladas. Só aqui. Energia. O Rei do Óleo Marginal de Tietê está na Avenida Presidente Castelo Branco, 5159. E é 24 horas. Acordou cedo? Passa lá. É de dormir tarde? Passa lá também. Só não cochila na troca de óleo. Passe no Rei do Óleo e use lubrificantes Motul. Ou Vandai. Em São Paulo, dia 1º de novembro, véspera de feriado. Paul Van Dyk, em São Paulo. Além do Mundial do Trancing, show exclusivo na Audi Club. Hi everyone, I'm Paul Van Dyk. Paul Van Dyk. Dia 1º de novembro, Paul Van Dyk. E ainda, Adriano Pagani, Alex the Joker e Emiliano. Informações e vendas, ticket360.com.br. Paul Van Dyk. Promoção exclusiva, Energia 97. Energia 97 apresenta... Quê? Você não sabe? Nós é cético, fala Igor. É. A gente não acredita nessas mentiras baboseiras que o governo dá de bandeja, não. Não mesmo. Não é teoria da conspiração, não. Isso é a verdade. É. Claramente o Michael Jackson ainda tá vivo, o homem nunca foi à lua e a terra é plana. Isso, mano. O pior é que tem realmente pessoas que acreditam ferozmente nessas coisas. Mano, sim. Tem um pessoal da terra plana que diz que o planeta na verdade não é uma esfera, é um disco e que a NASA inventa e manipula a foto desde sempre, né? Pra quê? O que eles ganham? É, exato. E, meu, o pessoal diz que o planeta, na verdade, é controlado por reptilianos camuflados que comem nossa carne e sangue pra se manter na forma humana e, na verdade, eles estão planejando nos escravizar. É, como que você sabe sobre nós? Que, André, fala alguma coisa. Não há o que ser dito, Gustavo. Você escolheu o seu lado. Illuminati? Não. Beleza. Mas aí, se quiser saber de mais curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, então fica ligado no Energia 97, que a gente tá sempre passando por aqui. Meu nome é André Spinelli. Gustavo Favaro, nós somos o Cê Não Sabe. Mas, você tava brincando, né? Eu tava? André, mano, para, isso não tem graça. André! Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Cê Não Sabe? Right now. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Night sessions. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Night sessions começando aqui na Energia 97. Muito boa noite pra você. Boa segunda-feira, boa semana também. A partir de agora até as 10 da noite. House music de qualidade. Hoje o primeiro a tocar aqui é ele, Leonardo Ruas. E Gus. Oh, já tá sabendo, hein? Tá vendo só? Você prometeu isso semana passada e ele tá bom, aqui pra tocar. Comprometido hoje, meu convidado, DJ Thiago Guzman. Não é Gus, gente, vamos falar a verdade. Gus é um apelido que eu dei pra ele de amigo. E o nome dele é Thiago Guzman. Procurem aí nas redes sociais. Fala aí, Guzman. Dá um oi pra galera. Tudo bem, pessoal? Bom. Beleza, boa noite. Tá preparadíssimo pra tocar? Claro, vamos tocar muito house aqui. Convite do Léo. E... Fala bem pertinho do microfone. Oi. Agora sim. Agora sim. Agora tá saindo. É isso aí. Energia que te move! Então tá. O que vocês vão tocar hoje pra gente? Vamos lá, gente. Olha, eu tô tocando a primeira música. É uma música do Vicente Floyd, Hard to Love. Uma das músicas que eu assim, descobrindo os últimos tempos e umas que mais movem meu coração. E em seguida o Guzman entra, tá? E leva até o final, provavelmente a última música eu entro pra finalizar. A gente tá com um grande amigo aqui que faz parte dessa tríade, né, Guzman? Sim. Eu queria que ele desse um oi pra vocês aí, o nome dele é Mário. Grande Mário. Boa noite. Oh, é que noite. Voz de locutor, hein? Verdade, tem bom, mesmo. Gente, vamos de música, no final a gente fala. Heart Love, Vicente Floyd, logo em seguida DJ Guzman. É ele então, Leonardo Ruas, e convidado na Energia. Night Sessions.

sees the vision.